Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje nós vamos entrar no mundo mágico, estupendo, da sétima arte, o cinema. Eu sou o Jim e claquete, ação. Aqui é o Cabeça e hoje eu vou discutir com o Tenshi. Tenho certeza. A certeza. Aqui é o Tenshi e eu prefiro paródias pornô. Que é isso? Aqui é o Seiji e Ipkaye, motherfucker. Então é isso aí, gente. Tá começando aqui o Filmes Marcantes, como muitos de vocês já viram na postagem. E hoje a gente vai falar dos filmes que nos marcaram de alguma forma. Até porque, né, todo mundo tem um filme que marca, né? Pro bem ou para o mal. Sim, não importa como, quando, onde você viu isso, né? Pagou R$20 pra ver um cara com S no peito se arrepender profundamente. Eu não vou entrar nesse ponto agora. Tem gente que viu 4 vezes, sabe? 4 vezes. Meu doido. Deus, cara! Isso é um tiro no pé. 4 vezes já estão planejando. Olha, a quinta, viu? Vamos começar logo essa discussão e vamos logo para o primeiro tópico. Seiji, meu amigo, qual é o primeiro tópico? Bom, o primeiro é um filme que te marcou de alguma forma e por quê? Começa com você, Tim. O filme que marcou muito, tipo, ele não é tão bom assim, mas que marcou muito mesmo foi Jumanji. Eu gostei do trocadilho na pauta, Jumanji. Bom trocadilho aí, parabéns aos envolvidos. Ah, mas eu discordo de você, Tim. Eu acho ele um bom filme. Eu não sei se é como muita gente fala aqui, por causa da memória afetiva, que hoje se eu fosse assistir eu não gostaria, mas eu achei a premissa dele, né, a história dele fantástica. Eu lembro até que teve uma série animada do Jumanji. Era uma bosta essa série animada. Era uma bosta, mas teve, né? É do diretor, que é o John Johnston, né? Um negócio assim. Isso, que é o mesmo diretor de Capitão América. Não, ele fez ainda o Rocketeer, Querido Encolhi as Crianças. Fez, O Céu de Outubro. Filme, cara, ele é um filme, ele é um diretor de filme de matinê, cara. Filme família, né? Exatamente. Tranquilo. Cara, ele também dirigiu, ajudou na direção do Jurassic Park 3, né? Na verdade foi ele que dirigiu, né? Mas, Jim, fala por que você... Porque quando eu era moleque, eu assisti esse filme até a exaustão. Pra você ter ideia, quando eu era bem moleque mesmo, eu cheguei a gravar todas as falas do filme. Nossa senhora. Nossa, velho. Cara, isso é doentio. Isso é doentio. Tipo, eu não me lembro mais hoje, mas tipo, lá pelos meus, sei lá, 8, 9 anos, eu colocava o filme pra tocar. E manja que nem eu Sou a Lenda, que o cara vai repetindo as falas do Shrek. Ah, sim. Ah, sim. Sim. Então, eu fazia a mesma coisa, só que uma voz fina de criança. Você chegava na cena final e segurava uns dados e falava, Jumanji. Jumanji. Jumanji. Escutava os tambores tocando, né? Cara. Nossa, é que... Pra você ter ideia, eu vi tanto aquele... Que era VHS na época, né? Porque na época eu não tinha DVD. Eu vi tanto aquele VHS, tanto, que a fita estourou. Caramba! Estragou a VHS. É que aquela coisa... É rebobinar, de ficar rebobinando e rebobinando e rebobinando e rebobinando. Gastou a fita lá, né? Não, estragou o cabeçote, pô. Foi animal, porque quando estragou o videocassete junto. Porra, Jim. O Jim, ele explodiu o videocassete. Ele ficou tão empolgado que ele tentou entrar. Por favor, me leva pro Jumanji. Caraca, tentou entrar no VHS. Caramba. Esse foi o primeiro filme do Robin Williams que eu vi. E, cara, eu lembro que eu gostei muito. O Robin Williams é um dos meus atores favoritos, assim. A maioria dos filmes deles eu gosto muito. Ele é um ator que eu acho foda, e eu assisti muito também o Jumanji quando eu era moleque, eu assisti muito. Eu lembro que eu sempre quis ter que tivesse esse jogo, depois o Jim falou pra mim que existe esse jogo em algum lugar. Caraca, eu sempre quis ter esse jogo, será que... Ah, não, existe, mas as coisas não saem de dentro dele, né? Se eu pudesse ter só um jogo de tabuleiro, eu já ficaria muito feliz, né? Mas eu acho que hoje em dia... Não deve encontrar nada, né? E se você encontrar, deve ser muito caro ou alguma coisa assim. Aí, o pior é que eu não sei se vocês lembram, mas acho que é 2005, tem o filme chamado Zatura, do John Favreau. Eu só vi aquele filme e falava, cara, Jumanji é melhor. Cara, Jumanji é melhor. Não, puta, Zatura, cara, é ruim, pera aí. Jumanji é melhor. Zatura porque, é muito mas ruim. Mas é a mesma premissa, praticamente, assim. É praticamente sim, o jogo, a né? mesma coisa. Não. Ele tem a premissa, premissa do jogo. É a mesma. Então, só que a realização é diferente, não, é porque eles isolam os dois e fica naquela casa de bosta. Não, mas é a ideia de que cada jogada ela vai te trazer uma diferença no mundo externo, e isso é um perigo, e você tem que terminar logo esse jogo, senão fodeu. Mas também, o Jumanji também, cara. Vai ter zona de spoiler ou não. Exatamente. Ah, mas cara, tem tem também uma diferença no pulo temporal, né? Porque no Jumanji ele passa o tempo e o Robin Williams ele entra como adolescente, criança e sai como adulto. quando as crianças começam a jogar de novo. Nesse Zatura é totalmente diferente, tipo, as crianças começam a jogar e uma das crianças, tipo, vai no tempo e volta pro jogo. Não, é muito ruim o filme, tá ligado? Aí ele tinha, como muitos filmes que a gente assiste lá no cinema dos brothers, ele tem uma premissa excelente, mas não souberam utilizar ele, né? É uma porcaria. Mas eu tô vendo do Jumanji o faturamento dele. Porra, ele custou 65 e retornou 262 milhões. É muita coisa, é muita coisa. Véio do céu, não, que coisa. E ele é um filme que, pra, até assim, pra esses gastos, cara, ele, eu lembro dele, assim, lógico, memória afetiva. Ele tem os efeitos especiais demais. A cena da chuva dentro da casa é demais, aquela cena. Nossa, quando a floresta começa a sair do jogo também, passa na casa toda, o crocodilo macaco gigante lá, cara, muito, muito legal. Esse filme, cara, eu gostava muito dele, assim, realmente, quando era criança, porque é, mesmo a gente não entendendo todas as vamos dizer assim, até a relação afetiva não era tão forte pra gente, a questão do pai, do filho e tal, mas ele é um filme extremamente divertido, cara, pelos acontecimentos e a maneira como as coisas saíam, né, do jogo e se tornavam realidade. Você ficava tenso com as situações, o jogo vai cair no rio, aí ele vai, o macaco, o menino macaco, aí tem a planta. Cara, é... E você fala que o Robin Williams é um ótimo ator, velho. Eu vi um filme dele que ele é... né, que passa na época de nazismo e ele é um judeu, cara. É o Rádio. Não, Peraí, Rádio é com Cuba Downey Jr., My Name is Radio, é outra coisa, é um outro... Não, o Rádio, que ele tá num... que ele tá preso num lugar que ficava judeus, né, na Segunda Guerra. Um campo de concentração. É, um campo de concentração, e ele acaba espalhando uma mentira que ele tem um rádio sem querer, e era proibido, e ele, tipo, dá esperança pro pessoal lá dentro. O nome é Rádio? Nossa, é muito bom. É Rádio mesmo? Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado. Tu lembra o ano? Não. Sei lá, acho que do Robin Williams, um filme que eu gosto muito é O Bom Dia Vietnã. Esse é muito legal. Ó, eu não sei se é com ele, mas tem um filme que eu gosto bastante, que ele cria um jogo com o filho dele também, na Segunda Guerra Mundial, ele morre no final, não sei se é com ele. É com ele? Não é com ele. Um filme do Robin Williams que eu acho foda e que eu até colocaria nessa lista se não tivesse assim, outro, pra mim um pouco maior, é o Patch Adams. Cara, Patch Adams é muito bom. Filme animal, velho. Que ele é um médico, ele já é um cara mais velho, e ele entra na faculdade de medicina, e ele tem uma postura de querer ajudar os pacientes de uma forma não só diagnóstico e dando remédio, mas ele quer alegrar os pacientes, ele é do doutor da alegria. É assim, é que ele não vê o paciente como um caso, mas como uma pessoa. Exatamente, não, é fantástico, assim, ele é um filme que... ele tem um nível de profundidade, ele te ensina sobre a vida, sobre o ser humano, até sobre a profissão do médico, quando você para analisar, que é muito bem feito. Ah, achei aqui, ó, o nome do filme que eu tava falando. É Um Sinal de Esperança, de 1999. Ó, eu tô na lista dele aqui, os de 99 dele é O Homem Bicentenário e Jacob the Liar. É, Um Sinal de Esperança é o nome em português, Jacob the Liar é o original. Jacob e o Mentiroso. Faz sentido, e peguei aí a... Isso. É, e pra fechar, o Robin Williams, ele tem uma filha chamada Zelda. Pronto, acabou. Puta, foda, né, cara? Que... Agora que terminou aí a minha indicação de um filme que me marcou, o próximo agora é o Sage, o nosso ancião, que provavelmente vai trazer alguma coisa bem velha. Ó, você vai falar de filme marcante, um filme que eu adoro muito e sempre vejo é o Duro de Matar. Eu até falo a franquia toda, cara, tirando esse quinto filme, que é uma porcaria, porra... Eu adoro o 4, por exemplo, eu me divirto muito, mas o melhor de todos é o primeiro, Duro John McClane, puta que pariu. John McClane, Bruce Willis, o Nakatomi Plaza e Alan Rickman. Porra, vocês falam que o Alan Rickman é o Severo Snape, pra mim ele é Hans Gruber, eternamente é Hans Gruber. Cara, não tem, não... O Duro de Matar que eu mais lembro é o 3. O 3 é o de Nova York, ele com Samuel Jackson. O 3 ele já tá caindo, ele já tá perdendo as forças. O 3 ele muda um pouco o estilo, né? Porque a primeira metade é muito a parte de investigação lá, de jogo de polícia ladrão, né? O Simon mandou. E no segundo vai o estilo Duro de Matar, de porrada, um homem só, o estilo brucutu. Que no primeiro é assim mesmo, cara. Você vê um cara. O legal do Duro de Matar é que o cara ele se ferra bonito. Sempre se ferra. Não é que nem o Stallone, não é que nem o Schwarzenegger, né? Que é impecável, que apanham bem menos do que um Bruce Willis. É, mas é por isso que daí que vem o nome, né, cara? Qual o lance você tem um cara chamado. Filme chamado Duro de Matar? Se o protagonista não apanha. e não chega perto da morte. Nem o Superman faria tão bem como no último filme, cara. É inacreditável. Mas quando a gente chega num patamar de filmes de brucutu, antes tinha o Schwarzenegger e o Stallone, que os caras matavam e não apanhavam tanto assim. Eles não sofriam. O Bruce Willis, ele já é franzino. Ah, o Rambo, cara. O Rambo. É, exatamente, que ele... Com a mesma machine gun, ele mata o exército do cara todinho, né? Não tem muito isso, né? É, mas o Bruce Willis, ele não é o estilo que vai pegar machine gun e vai matar. Ele vai matar um por um, deu um pouquinho aqui. Ai, e vai apanhar exatamente. Toda hora. E vai sofrer pra matar esse bicho. A ideia, eu acho que é assim, primeiro que ele é um cara normal. Ele não é um super soldado, inicialmente, né? Hoje ele é. Não, ele é um policial, pera aí. É lógico. Ele é um cara, ele é uma pessoa com... E ele foi, tipo, jogado no meio da situação, tá ligado? Ele não queria estar ali, foi um mega acidente. Ele é muito mal-humorado, cara. E aí ele tem que resolver essa situação e ele se ferra pra resolver. Porque, cara, ele não tem condição de resolver aquilo de uma forma que ele escape ileso, entendeu? Ele se ferra sempre, pô. E é muito bom, é muito bom ele matando um por um bandido, cara. É um filme que eu adoro assistir toda hora que passa na TV. Não tem como... Eu paro pra assistir. Eu tenho minha coleção de Duro de Matar. Eu faço uma revisão dele todo ano. Eu adoro esse filme. Rapaz do céu. Só do 1 ao 4. 1 ao 4. O 5 eu me recuso a comprar, não quero. É que nem o Indiana Jones 4 eu me recuso a comprar, não vou deixar ele na estante. Sinto muito. Ou seja, quando é seu aniversário Olha mesmo? Olha aí, vai veneno. Ganhar ou Duro de Matar 5 ou Indiana Jones 4. Quiçá os dois. Ele vai num lugar muito bonito. Bicho. Caraca. Você sabe, né? É muito, sério, é muita raiva, cara. Porque na estante ele não fica, cara, é sério. Ah, mas o... Olha só, o Duro de Matar 4 não é tão ruim quanto o 5. Não, ele pode não ser... Ele não é bom também, né? Pera aí. Mas ele ainda é o John McClane, o 4. Ah, não, o 5 tem muita coisa escrota, cara. Ah, o elemento que anula a radiação. Que porcaria é essa? Que merda é essa, porra? Isso é muito engraçado, mano. Sério, isso é muito engraçado. Ele joga um pó, joga lá um gásinho, pronto, acabou com a radiação de anos. Isso eu não aceito. Não, isso eu não aceito, mas... Ele conseguindo derrubar um helicóptero com um carro de polícia, eu aceito. Cara, a de Chernobyl ainda tá queimando lá, tá ligado? Não. Isso eu não aceito. Tem coisas que não dá pra aceitar. Agora, ele derrubar um helicóptero com um carro de polícia é aceitável. Pra um filme de brucutu é aceitável. Acontece todo dia, né, Seix? É lógico. Tá no limite da sua suspensão de descrença, assim. O diretor também é um bom diretor, né? Ele também fez aquele... Um dos melhores filmes do... Como é o nome daquele mexicano que fez o Zorro? Ah, o Antônio Bandeiras? Isso, aquele, o 13º Guerreiro. Pô, cara, ele fez o Predador, porra. O Predador, sim. A Caçada Outubro Vermelho também, é dele? Pô, é muito massa, cara. Ele fez filmes muito bons, tá ligado, também, diretor? Sim. Ele também parou, né? Ele não tem coisa muito recente, não, que eu me lembre. Não, acho que o filme mais recente dele foi A Violação de Conduta. Acho que uns 7 anos atrás. Pô, se parar pra pensar que ele é um diretor de filmes de brucutu também, né? Os filmes de brucutu já acabaram, né? Cara, o filme de brucutu que a gente tem hoje é o quê? Os Mercenários. Não, e o Mercenários já é pro público antigo. Tipo, é pro público que tava com saudade. Exatamente, né? Tem muita piada interna que, tipo... É uma fórmula que não funciona mais. Exatamente. Tá, e agora o cabeça... Vai vir aí com o seu próximo filme marcante. Homenagem ao Panda, né? Então, é engraçado, porque o Panda tinha falado desse filme que ele queria colocar, se eu já ia colocar ele na minha lista até antes dele falar. E o filme que eu escolhi como filme marcante, que eu, né, só como filme marcante, seria Homens de Honra ou Men of Honor. Qual que é esse? Esse é aquele do exército? Esse é o do oficial de mergulho. Que tem aquela cena que ele começa a falar e o cara começa a andar com a roupa de mergulho bem pesadona lá no... Esse é o discurso final, né? Sim. É, mas essa é a ideia do racismo também, né? Da época da Segunda Guerra Mundial, ou um pouco depois da Segunda Guerra. Ele é bom por causa da superação. Você tem que superar um problema racial, você tem que demonstrar que você é bom, tão bom quanto os brancos que tem ali, por exemplo, no caso racista, e você é tão competente quanto qualquer outro. E qualquer o cara tem que demonstrar sua capacidade. Isso. Não, na verdade, ele prova que ele é mais capaz. Sim, né? O cara é bem melhor do que os outros. Porque, tipo, depois que ele já tá atuando, ele se fode. E ele quer voltar, né? Ele perde um pedaço da perna, É, e ele mesmo assim, ele... Que o filme mostra um contraste entre a ascensão do personagem do Cuba Downey Jr. e a queda do Robert De Niro, que ele vai caindo de patente. Só que vai chegar no momento que o personagem do Cuba Gooding Jr. vai perder uma perna. E ele quer continuar mostrando que ele continua executando o serviço. E o Robert De Niro, ele vai confrontar, ele vai mostrar que ele sim, ele é capaz. E tem aquele discurso final que é sensacional, cara. Aquela cena, cara, me arrepia só de eu pensar naquela cena. Ela é animal. Sim, D12 passos com essa roupa de mergulho e sua perna de pau. E ele fala, e... cozinheiro, né? Ele chama o cara de cozinheiro e ele começa a recitar as regras. Sim, o mergulhador sempre tem... Não foge da regra, não foge. O mergulhador consegue lutar, assim. É sempre assim. Cara, esse filme foi engraçado porque, assim, quando eu vi ele ia entrar até na outra categoria que a gente ia colocar, porque, cara, eu vi esse filme, assim, sem querer. Tava um dia à noite, tipo, eu tava rodando a televisão, tipo, tava sem sono e parei na Universal e tava começando um filme, tá ligado? Falei, ah, vou assistir. Aí começou o filme, eu fui me interessando, sabe aquela coisa, você vai vendo, você vai gostando. Eu não tinha pego o nome, tá ligado? Eu nem tinha prestado atenção no nome do filme. No final, assim, a minha cabeça tinha explodido com o filme, eu tinha achado aquele filme fantástico. Eu tava assim, nessa época, eu tava com meus 15, 16 anos, eu tava começando a entender melhor os filmes, eu tava começando a gostar de filmes com um pouco mais de conteúdo, filmes com de história. Drama, com história. Sabe, eu tava começando a gostar mais desse estilo, e assim, acabou o filme, eu não sabia o nome, cara, e eu fiquei maluco, porque eu queria saber o nome desse filme. Aí eu comecei a fazer ligações, assim, tipo, procurar por nome dos atores, Robert De Niro, aí tinha 600 milhões de filmes com Robert De Niro. Aí eu fui no Cuba Downey Jr., até que eu achei o filme pra poder reassistir, assim, cara. Ele é um filme, eu acho um filme fantástico, eu não vejo falhas nesse filme. De forma alguma. E toda a construção do personagem, tanto do Robert De Niro como do Cuba Downey Jr., os dois, como o Seiji falou aí, um contra o outro, né? Essa relação de dualidade dos dois é incrível. Assim, você vê o Cuba Downey Jr. se esforçando. Tem uma cena que eles têm que fazer uma das provas pra se tornar. Pra se formar na escola de mergulho. É você montar uma peça embaixo d'água. E o cara, o dono do grupo dele, da facção, ele não queria que o negro se formasse. Então ele tá fazendo de tudo pra foder o Cuba Downey Jr., né, nas provas. E aí ele rasga o saco e joga, tipo, o saco aberto na água. E as peças são, tipo assim, porcas e parafusos, caem no fundo d'água. E aí, assim, ele já tinha nota pra se formar, mas ele precisava montar essa peça, independente do tempo que ele demorasse. Cara, ele, tipo, fica uma noite inteira montando essa peça embaixo d'água. Cara, sabe, arrepia. Quando ele sai tremendo por causa da hipotermia. Não, ele entrega a peça, assim, e o Robert De Niro no começo não gosta muito dele, depois ele simpatiza pela força de vontade e a maneira como o cara vai, e ele, tipo, ele fica comovido com aquela situação, porque ele realmente, ele ama aquilo, ele quer fazer aquilo de qualquer jeito, entendeu? É um sentimento muito puro dele, cara, ele quer servir a marinha, ele quer fazer aquilo, ele quer ser um mergulhador, e tudo tá contra ele. Né? E no final, quando ele tem que novamente se provar capaz, e aí o Robert De Niro tem que tá nessa posição de pilar pra ele ajudar, assim, é uma cena que me arrepia toda vez, assim, é fantástico. Cara, um dos melhores discursos de filme, cara. Uma cena próxima nesse nível é só a cena do Rock, quando ele vai tentar voltar a lutar. Chega próximo, mas eu ainda gosto mais dessa. Bom, e o próximo então é o Tenchi, ou Bira. Com muita gente, né, mas eu sou super fã de animações, principalmente animações Disney, ou relacionadas a Pixar e tudo mais. Ou Ghibli. Ou Ghibli, sou muito fascinado pelos estúdios de Ghibli também. Ghibli, não me importa como se diga, desde que você entenda o que eu quero passar. O que a gente tá falando, né? Exatamente. E eu escolhi uma animação que não é tão conhecida assim. Tipo, assim, das pessoas que estão gravando aqui, nenhum deles tinha visto. Mas é o Caldeirão Negro. Acho que em inglês é The Black Cauldron. Ele é um filme de 1985. Mas eu acho que eu assisti ele em... que eu disse, 2000, por aí. E eu li os livros também recentemente, que ele é baseado em contos, né, chamado As Crônicas de Pride, alguma coisa assim. E ele conta a história desse rapaz, né, que quer se tornar um cavaleiro, né, como, sei lá, a gente já viu em vários filmes da Disney, mas ele quer se tornar um cavaleiro. E ele mora com esse mago numa vila, e um dia roubam o porquinho mágico do mago, o vilão, né, que é tipo, ele parece o caveira do Thundercats. O Monra. E, cara, ele me impressionou nesse filme por quê? Porque ele tem um tom muito mais dark do que eu pensei que as animações da Disney podia ter. Ele traz a relação da escuridão, do mal e da e da morte muito mais pesado pra uma animação pra criança, né? Mas, cara, o filme é sensacional. Eu indico pra todo mundo, pra quem não sabe, eu escrevo com uns amigos meus e com o pessoal aqui do PXP, o Cinema dos Brothers, que são matérias relacionadas a filmes, e eu não posso trazer esse porque não é a premissa do Cinema dos Brothers, mas se você tiver a chance, procure pra ver. O filme é muito bom, cara. A animação dele ainda é boa, porque muita gente vai ver a animação e reclama, mas, cara, o filme é muito bom, velho. Só tenho isso pra falar. Eu não sei, eu acho que eu já vi, mas eu não tenho certeza, eu não consigo me lembrar de pedaços inteiros. Tem uma cena de floresta, eu não sei se eu lembro de ter uma cena de uma floresta. Tem, que ele tá passando pela floresta, tipo uma floresta negra, floresta proibida, não é muito bem, pra ele chegar no castelo do vilão lá. Eu tenho a memória mais ou menos dessa cena na minha cabeça, eu lembro de ter alugado essa animação, por ser um desenho da Disney. Na época eu não lembro se eu gostei ou não, tanto que ela não ficou gravada na minha memória, assim, por ser muito boa ou não. Eu tenho que pegar pra assistir. Cara, é muito bacana a animação. É, tem todo aquele estilo do mascote que faz as piadinhas, do animal que não se comunica, mas pra quem não procurou, procura aí a teoria da conspiração da Pixar. É, o animal que não se comunica, mas é um centro importante. E tudo gira em torno desse caldeirão negro, né? Porque ele vai, tipo, liberar as forças do mal na Terra durante 1000 anos, aquela história toda. E, cara, é muito legal o filme, velho. É muito legal mesmo. É uma boa diversão. Assim, tô fazendo nada, vou ver o Caldeirão Negro. Mas eu acho que aqui no Brasil, o nome dele tá como Caldeirão Mágico, um negócio assim. Mas, cara, é bem bacana o filme. Ele é de 85. Pra quem gosta de animação, pra quem gosta dos estúdios de Disney, ou até se você não gosta, dá uma chance, porque o filme vale a pena assistir, sabe? Eu não sei, eu acho que o filme tem o quê? Uns 90 minutos, no máximo. Eu tô vendo que ele foi dirigido pelos caras que fizeram O Cão e a Raposa também, olha é, só. É, que também não é um filme tão conhecido da Disney, mas é um filme muito bom. Eles também, dos mesmos que dirigiram Bernardo e Bianca, que também não é tão conhecido, mas também é muito bom. Também é ótimo. E ele também dirigiu As Aventuras do Ursinho Pooh, que é mais ou menos, né? Não, quando eu era criança eu também gostava muito de Ursinho Pooh, mas é isso aí, né, gente? Acabou aqui o primeiro tópico. Então agora vamos para o segundo tópico aqui, né? É um filme que te marcou recentemente. Recentemente é quando você viu, né? Recentemente, ó. Sim, você tem que ter visto há pouco tempo o filme. O filme pode ser velho, viu? E dessa vez vamos começar pelo Seiji. Seiji, me diga, qual filme que te marcou recentemente? Recentemente eu vou dizer que foi um filme que eu vi em dezembro. Então foi aqui uns 8 meses, né? Mas ainda assim é um filme que eu queria botar nessa lista pra falar. É que depois dos 1000 anos... Não, né? Lógico que não. Que é As Aventuras de Pi, o filme do Ang Lee, que eu acho ele muito bonito, cara. É um filme muito espiritual, que eu digo. Não é nem religioso. Você tá ligado que esse filme daí, ele tá cercado de muteta. Ele tem uns problemas, dizem na história do livro mesmo, que é baseado, tem um pequeno plágio, né, com um autor americano. Com uma história brasileira. Não, é brasileiro. O livro que ele plagiou, literalmente, sim, é brasileiro. Sim, tem essa polêmica. Mas mesmo assim, o filme, ele é muito bonito de se ver. Sim, sim. E como diz... O pessoal da Tela Verde lá fez um trabalho excepcional, cara. Eles protestando também, né? Mas... Protestaram, né? Porque não foram pagos, cara. Sei lá, o filme lucrou quanto? Quase 1 bilhão, um negócio assim. Não, o filme rendeu 609 milhões. Caraca, velho. E a galera não recebeu nem 20 milhões, porque o filme todo foi baseado em efeitos especiais. Sim, se você tirar os efeitos especiais, o que tem lá? Vai ter o como é o nome do ator que fez o pai? É o Saruji Sharma. Acho que é um negócio assim, Saruji, não é? Suraj Sharma. Suraj, né? Pronto. E até ele com um ursinho de pelúcia no bote, tá ligado? Porque... É lógico, você não vai filmar com um tigre de verdade, né? Exatamente. Mas eu concordo com você, cara. É uma história sensacional. Eu vi quando eu tava em São Paulo. Olha quando só. Eu fui aí pra São Paulo, eu fiquei um tempo na casa da minha prima antes de ir pra casa do Nietzsche. E minha prima falou, vamos ver no cinema. Eu fiquei receoso, fiquei, caramba, esse filme parece ser tão chato, sei lá o que. Mas, cara, é sensacional. Cara, é uma história de vida incrível, tá ligado? Tudo que ele passou, o final do filme é muito bom também. Sim, é um filme muito lírico, vamos dizer. Porque ele mostra um garotinho indiano, né? Que está se migrando da Índia para os Estados Unidos. Não, o Canadá. Ele está no Canadá. Cruzando o Pacífico, né? Isso. E o navio dele naufraga. A família dele morre afogada também. Só fica restante ele e um tigre. Um tigre que pertencia ao zoológico da família. Que ele estava arrastando da Índia para o Canadá. Como é o nome do tigre mesmo? Haroldo. Calvin e Haroldo, é o do... Não! Calvin, não é esse, para não, com isso. Não é. O tigre chama Richard Parker. Isso, Richard Parker. Aham. Então ele mostra a convivência meio surreal, né, de um garoto e um tigre no meio do Pacífico. Se não me engano, a obra original era um tigre, uma hiena, uma zebra, um macaco, não era um negócio assim no livro? Sim. É, um orangotango, o tigre, mas é porque a hiena ataca a zebra, depois ataca o macaco. Momento spoiler, se você não viu. É, sim, tinha todos esses animais, mas no final só sobrou o tigre. E mostra toda a vida de desespero dele naquela situação e ele realmente se reencontrando também, né? Espiritualmente, eu posso... Espiritualmente, é sensacional. E também tem como ele ganhou o apelido de Pi, né? A raiva dele por Deus e depois ele reencontrando, cara, a grande pessoa, que nem pessoa, né? Quem ele realmente entende é o Richard Parker, o tigre. E de repente o tigre depois, no final, ele some, ele desaparece. Ele vai embora sem nem olhar pra trás, aí machuca os sentimentos dele. Porque tipo, é que nem aquele o náufrago o que a gente tem. Com Wilson, tá ligado? É mesmo aquilo, você tá tanto tempo tão sozinho com alguma coisa que você se apega de algum jeito. Você humaniza, né, o que você tá, acaba se apegando demais. Exatamente. Antropomorfização. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme. Ele ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais, não foi? Sim, tanto que teve aquele protesto no Oscar, né? Foi, que teve aquela música do Tubarão. Quem não sabe, procura aí. O Ang Lee não ganhou o diretor? O Ang Lee ganhou o melhor diretor, não foi? Não, eu não sei se... Ah, ele ganhou o melhor diretor, sim, o Ang Lee. Olha só. Não vou te recomendar muitos filmes 3D, mas eu acho que esse é um ótimo filme pra ver em 3D. Ainda mais com a cena da baleia, filme do oceano. Tipo Free Willy, sabe Free Willy? Free Willy. Não, tem muitas coisas bonitas. Ele visualmente é muito bonito. Ó, ele também ganhou melhor trilha sonora. Ah, é bonita a trilha sonora. E esse é um filme que marcou recentemente. Eu ainda acho que a trilha do Batman era melhor, mas beleza. Vamos lá, bola pra... Então, usando essa cortada aí do cabeça como gancho, vamos para o próximo, que é justamente o cabeça. Olha aí, que coincidência, hein? Caramba! Pois é. Mas ele falou de Batman, por que você tá puxando isso? Eu vou contar a verdade pra vocês, é que assim, a nossa lista tava o Jim primeiro em todas. Aí o que ele fez? Ele botou ele por último, aí ele colocou o Seiji em primeiro e só seguiu a ordem. Então depois de mim vai vir o Tenshi e depois o Jim, entendeu? A ideia é essa, então. O meu filme, recentemente, acho que as pessoas já entenderam aí de certa forma, mas eu acho que dá pra gente resumir o filme ou a frase que é I will find him! Tá bom, já resumiu o filme, vamos pro próximo, Tenshi. Porra! Oh! Aí, que acabou é isso? O próximo, aí sou eu. Resumiu o filme em uma Pronto. Frase, a melhor cena do filme. Tá bom. Cabeça, ataque de fanboyismo controlado. Não foi. É isso, cara. Não é ataque de fanboyismo. Não? Quantas vezes você viu esse filme, cabeça? Quantas vezes? 4 vezes até agora. Não é fanboy. E não é fanboy, né? Bom, ao meu filme, como vocês devem ter reparado, o filme que eu tô falando é o Homem de Aço, ou Man of Steel. A adaptação recente, que é a adaptação recente do Superman, e eu, particularmente, achei o filme fantástico, dentro, logicamente, da proposta de um filme de super-herói, tá? A gente tem que, eu acho que é bom separar, porque a gente tá falando de vários filmes bons, mas cada um dentro da sua proposta e daquilo que ele quer ser. Concordo com você, cabeça. A gente não pode comparar, tipo, Life of Pi com Homem de Ferro. Eles são, tipo, são filmes, são, mas o que eles querem trazer é totalmente diferente. Exato. Nem Homem de Ferro, nem Homem de Aço. Mas eu, como fã de quadrinhos, do personagem, de toda essa proposta, eu achei que ele foi, primeiro, que ele foi um filme que ele conseguiu ser um filme inteligente, um filme profundo, se desvencilhou bem dos filmes do Reeves. Ó, não tão profundo assim, tá? Mas pra um filme de quadrinho, ele conseguiu a profundidade necessária do personagem. O que eu não gostei exatamente do filme, eu vou dar um spoiler, foda-se, se você não viu, foda-se, você já devia ter visto. Eu não sei como que a gente vai fazer o spoiler disso, mas assim, vai vir o spoiler do fim do filme. Provavelmente você já sabe a essa altura, porque todo mundo comentou isso. Mas dá uma puladinha se você não quiser ouvir, assim. Se você não sabe, ele quebra a cabeça do General Zod. Nossa, quebra a cabeça não. Porra, o cara bateu a cabeça... É a mesma não, coisa! Não. Ele mata não. O cara! Porra, se não assim, o meu apelido era pescoço, não cabeça. Deixa o pescoço falar, gente. Porra, seja. Esse filme, realmente, ele trouxe muita polêmica sobre o que ele era ou sobre a forma como ele abordou o personagem. Por quê, principalmente? A maioria das pessoas esperava o Superman, que é, por exemplo, o Reeves, do filme clássico. Ou o Superman da Era de Prata, que a gente tá acostumado, que é aquele Superman totalmente corruptível, alma bondosa, o cara perfeito, né? E, na verdade, esse filme, ele não trata sobre isso. Ele trata sobre própria construção desse herói. Ele trata mais de uma humanificação do Superman. Ele, nesse filme ele tá muito mais humano. Agora ele tá se construindo como pessoa pra depois poder se construir como super-herói. Mas você sabe que o Batman já enviou uma mensagem pra ele não ir pra Gotham. Né? Se ele botar os pés em Gotham, o negócio vai ser o bicho. E Gotham não aguenta tudo isso. Mas assim, ele conseguiu ser um filme de origem. Até porque muitas coisas as pessoas já sabem, não precisava contar de novo. Exatamente, eu acho que quando você dá o foco em momentos-chave da construção do personagem, é o suficiente pra um herói como é o Superman, que todo mundo já sabe. É tipo, pra que eles querem fazer, um novo Batman, não é? Antes da Liga da Justiça, eles vão fazer um novo Batman. Na verdade, o Batman ele vai entrar junto com o Homem de Aço no próximo filme. Eu acho que não vai ter uma introdução. Exatamente. Aí o que conta é exatamente isso. Você não precisa botar uma origem de novo pro Batman, você não precisa botar uma origem pro Superman. Cara, você chega assim, sei lá, em qualquer lugar na rua e fala, ó, você conhece o Superman, não conhece? Capa vermelha, cuequinha por cima, aquele negócio todo. O cara fala, conheço. Você conhece o Batman, você não precisa mais saber da história dele, tá ligado? É que nem um novo filme você do Homem-Aranha, todo mundo já conhece. Vamos acelerar essa parte, pô. Não precisava ter meio. Ele tem que dar uma humanificada, ele tem que desenvolver mais o personagem. Apesar de, se você contar como filme de super-herói, talvez não precise tanto disso, né? Porque ele só tem que descer a porrada em todo mundo e ele mata o General Zod. Eu não gostei disso. Eu acho que aquilo. Eu achei uma solução fantástica. Primeiro, porque assim, é uma adaptação, gente. Não é. A gente não tá pegando um quadrinho e colocando ipsis literis, né? Ele não é o próprio. Ele não é o Superman do Siegel e do Schuster. Ele não é o Superman do Mark Wade. Ele não é o Superman do Grant Morrison. Ele não é o Superman do qualquer outro que tem escrito. Ele é um Superman novo. É um Superman que foi escrito para o filme, para aquilo que o cinema pede. É, ele tipo, ele se baseou na. Vamos dizer assim, a estátua não, no personagem Superman pra criar a própria história, né? Foi mais ou menos isso que ele quis fazer. A grande sacada dele ter matado o General Zod, eu acho fantástico, porque é isso que vai fazer com que ele tenha tanto apreço pela vida lá na frente. Ele nunca mais vai querer fazer isso. Então, ali, ele não tinha o que fazer. A gente entende primeiro que é uma situação que não tinha. Ah, cara, mas, ó, eu não li tanto Superman na minha vida. Eu acho que eu li A Foice Martelo e uns outros dois, mas no que eu li, quando ele enfrenta o General Zod, se eu lembro bem, ele manda ele de volta pra Zona Fantasma, certo? Tudo bem, poderia ter sido construído dessa forma. Não foi o que ele fez com a tripulação todinha. Foi, mas é que o Zod tava fora. Essa, tudo bem, foi uma escolha de roteiro, que ele poderia muito bem ter mandado o Zod pra Zona Fantasma e fechou, acabou ali. Mas eu acho que quando o... Eu não sei de quem exatamente foi essa escolha, se foi do Snyder, se foi do Nolan, se foi de outra pessoa. Porque assim, por que ele realmente teria tanto essa coisa com a morte? Ele precisou passar por isso. Ele precisou tirar a vida de alguém em uma situação extremamente absurda e assim, ele não tinha outra opção pra ele entender o valor da vida e o porquê que ele não pode fazer isso de novo, entendeu? Tanto que você vê que ele sofre com aquilo. Aquilo é uma coisa que machuca muito ele. Eu gostei da forma como foi feito. Constrói um caráter, né, de um personagem. Tipo, eu concordo com você. Eu espero que o próximo seja melhor, porque como eu falei pra você e o Rosa um tempo atrás, o filme não foi tão ruim, mas o filme foi fraco. Não é porque o filme é fraco que o filme é ruim. Ou talvez eu tenha ainda com expectativa muito alta, porque caralho, vai ser massa. O Schneider lá, o maluco do Capiroto, vai dirigir, vai ser um filme muito massa e tudo mais. 300, Watchmen, porra toda. E não foi tanto assim. Até minha irmã, cara, eu fui assistir, fui eu, minha irmã, umas amigas dela, e o namorado da minha irmã, o pessoal lá. E todo mundo sabe, pô, que filme mais ou menos, né? Ele é um filme de origem, né? Ele não tinha como... Sim, esse é o fato. É um filme de origem. O filme de origem tem esses problemas, cara. Tem, cara, ó, teve esse problema com o Senhor dos Anéis. Quem falar que o primeiro filme do Senhor dos Anéis, Batman Begins, é o Hobbit, o primeiro filme não foi tão bom assim. Eles são filmes pra criar uma base, entendeu? Não só isso, a posição do personagem em relação ao mundo. Ele tá se descobrindo como pessoa e como futuramente um super-herói. E como ele se tornará tão importante que ele se tornará o líder da Liga da Justiça. Exatamente. Eu acho que assim, ele é a base pra alguma coisa muito maior, eu espero. É como foi o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, né? Um é a base pra grandiosidade. Sim, do outro. Exatamente. Eu só espero que o próximo seja grandioso. Porque quando você terminou de ver o Batman Begins, você sabia que o segundo filme ia ser o filme, entendeu? Não, você tinha expectativa. Você tinha expectativa, porque podia dar merda, né? Sempre pode dar merda. Podia dar merda. Igual o filme do agora, do Homem de Aço. Você não sabe se o próximo filme que for ter vai ser muito bom ou vai ser uma merda também. É aquele negócio, eu prefiro manter minhas expectativas abaixo da merda. Aí quando eu for ver, eu vou chegar, cabeça, meu irmão, que filme foda, velho. Mas assim, o Batman funcionou, então o Homem de Aço vale isso também, cara. Eu coloco hoje o Homem de Aço no meu top 3 de filmes de super-herói. Não conseguindo colocar em ordem, eu não vou dizer qual é o top 1, 2 e 3 escalonado, mas eu consigo dizer que pra mim ele tá no nível hoje do Cavaleiro das Trevas e do Watchmen, se você considerar o Watchmen um filme de adaptação. Não exagera a cabeça, não exagera. Fica essa polêmica, vocês aí que estão nos ouvindo, comentem, diga se você acha que a cabeça tá maluco. E agora o próximo é o Tench. Eu escolhi Old Boy, que é de uma trilogia que eu não sabia, ou seja, que me disse. A trilogia da Vingança. Não, é famosíssima a trilogia da Vingança. Sim, sim. Tipo, e eu falei, cara, eu tenho que assistir esse filme. Ele é um filme sul-coreano, não é? Não é? Sim. Isso eu lembro bem, o diretor é o Chan Wook Park. E um filme extremamente violento. Apesar de, sabe, seja, eu acho que as cenas bem... Como é? Grog? Fugiu da minha cabeça. Você pode falar Tarantino. É um terror explícito, cara. Tipo o estilo Tarantino, exatamente. É, cara, eu não lembro, eu tava com essa palavra na cabeça, mas é aquele estilo Tarantino, bastante sangue. Gore, isso. Eu acho que nessa parte gore ele conseguiu dar uma censurada, principalmente naquela parte que ele corta aquele negócio, que fique na sua cabeça que ele corta, comente o que você acha que ele corta. É, na parte das lutas, tipo, principalmente ficou bem mais leve, né? Em tudo, até aquela parte que ele tá interrogando o cara, que eu não quero dar tanto spoiler, que eu quero que a pessoa crie uma vontade pra assistir, porque o filme é bom. Ele tem muito plot twist. Então, eu vou contar um pouquinho da história, que a história gira em torno de um cara chamado Oh Dae-soo, que ele foi sequestrado e foi mantido em cativeiro durante 15 anos. E, tipo, 15 anos depois, soltam ele do nada, assim, e falam, tu tá livre, faz o que tu quiser da tua vida. E ele vai em busca de vingança pra descobrir quem é que prendeu ele naquele lugar durante 15 anos. Revenge, né? Esse lugar era o que? Era uma prisão? Ele era um andar falso num prédio, não é? Que era... Ele era um lugar... que era usado pra manter pessoas presas. Então você pagava um X pra pessoa ficar lá dentro presa, entendeu? E viva. Exatamente, era ativamente uma prisão. Sim. Você tinha 3 refeições, você tinha televisão, você tinha tudo. E ele tenta se matar várias vezes no processo, tá ligado? E ele começa a passar o tempo, porra, eu não vou sair daqui, então tem que fazer algum jeito não, de escapar. Não, e ele não tem ideia de quanto tempo ele vai ficar ali, pelo menos no mangá é assim. Tipo, ele não sabe, ele acorda ali, ele não sabe se ele vai ficar pra sempre, se vão matar ele... se ele vai sair um dia, entendeu? Exatamente. E acho que chamou a atenção porque ele vai ter um remake agora, em 2013. Pra quem não sabe, acho que estreia em... Sério? Vai ser em outubro, eu acho, o remake. Vai ter Samuel L. Jackson e a porra toda. Tipo, ele vai ser uma história um pouco diferente, né? Porque é remake. É, exatamente. Pra quem não sabe, tem sexto no Old Boy. 11 de outubro. 11 de outubro. 11 de outubro, né? Acho que 25 de outubro aqui no Brasil. O filme do Spike Lee. Sim, do Spike Lee. Caramba. Ele mesmo. Interessante. Se ele fizer da maneira como ele sabe trabalhar, ele vai ser um filme bom. Vai ser um filme muito bom. E ele vai trazer a mesma premissa, mas ele não vai ser... Acho que não vai rolar aquela parte do incesto. É aquela coisa. Porque o Hollywood não aceita... A gente já falou disso em alguns casos. Ele não aceita alguns tipos de coisa que o cinema, vamos dizer assim, oriental, por vir de um mangá, aceita. Eu li o mangá, alguns, eu não li todos, porque tá saindo aqui no Brasil... por sinal. E o mangá me prendeu porque, assim, ele é muito diferente, assim. Porque, cara, ele é um cara que ele foi preso. No mangá são 10 anos, no filme são 15. E, cara, ele não tem ideia do porquê. Não tem ideia do porquê, quem, quando ele vai sair, o que ele vai comer, o que vão fazer com ele. Tipo, até tem uma cena que ele fala que quando a fumaça entra no quarto, que pra ele dormir, ele acorda com o cabelo cortado, tiram o sangue dele pra fazer exame, pra ver se ele tá tudo bem com ele. Porque querem manter o cara vivo mesmo, entendeu? Tipo, deve ser uma coisa assim, maluca. Nossa. E tem a questão dele não saber quem ele é, porque ele mudou tanto dentro daquele cativeiro, que ele tem até o problema com o nome. Ele abandona o nome dele, porque ele não é mais aquela pessoa que entrou ali, entendeu? Eu não sei como é no mangá, mas no livro não, no filme, ele tem o Oh Dae-soo, né, que é ele, e ele tem uma outra personalidade que ele chama de monstro. Porque, tipo, eu vi com legenda em inglês, porque não tinha como... com outra legenda. Uhum. E ele chama a segunda personalidade dele de monstro, né? Que a personalidade dele que sabe lutar, aquilo tudo. Como é no mangá? Tem uma diferença ou é assim mesmo? Olha, eu não lembro, eu pelo menos não cheguei em ele se chamar de monstro. Ele realmente ele toma essa personalidade, esse nome pra ele, né? Mas é bem provável que siga essa linha, porque até onde eu vi ele é bem próximo, assim, né? Cara, e a interpretação do ator, que eu não sei como é o nome dele, que interpreta o Dae-soo, né? O Dae-soo, cara, é sensacional, cara. Esse cara, ele conseguiu fazer os extremos de entre insanidade, sei lá, um cara pacifista, um cara inteligente, cara, sensacional, velho. Ele conseguiu todas as caras e bocas, ele conseguiu interpretar nesse filme, né? É Choi Min-sik. Do Old Boy eu não vi, cara, mas eu sei que ele faz parte da trilogia, a trilogia da Vingança, até porque eu vi o Lady Vingança, que é o terceiro filme dessa trilogia. A ideia também é mesmo, cara, uma mulher que foi condenada a uma prisão e tava cobertando o verdadeiro culpado, né, que é o namorado, e depois ela descobre que foi traída, então ela vai atrás desse ex-amante pra se vingar, e tem um plano, né, pra execução dele e tudo. Então, é um filme muito violento também. Tipo, uma coisa que eu gosto é que ele mostra que o Ocidente, vamos dizer assim, a parte de Hollywood, né, as grandes produtoras, grandes distribuidoras, estão se interessando pelas histórias orientais, que às vezes são muito boas, sendo que elas só precisam de, vamos dizer, um cachê maior, porque às vezes eles com pouco dinheiro, com pouca produção, com pouca divulgação, eles conseguem fazer filmes fantásticos. Tem o Old Boy, é um filme muito bom. Tem aquele outro filme que estão fazendo um remake agora, 47 Ronins. Vou até usar um exemplo um pouquinho diferente, que também é pego da, é um filme que foi pego da cultura oriental, é um pouco diferente daquilo que ele tá falando, mas Os Infiltrados. Nossa. Um puta filme, sim, vencedor de Oscar, ele é pego de um filme coreano, né? Tanto o roteiro quanto a direção, ele é tudo coreano e ele foi adaptado pelo Scorsese, e é um puta filme, vencedor de Oscar, tudo. Então agora, né, terminamos aí mais um Old Boys, agora vem a minha indicação, que a minha indicação é um filme que eu vi semana passada. Esse é recente mesmo. Qual é? Eu vi ele há 3 dias atrás. Inclusive, fiz essa pauta porque eu queria falar desse filme, eu acho que não merecia um cast inteiro dele. O Jimmy falou assim, assista esse filme, pô. Eu vou chamar minha irmã pra falar desse filme. Não é aquele com a Emma Watson? Exatamente, o filme com a Emma Watson, lançado em 2012, que é As Vantagens de Ser Invisível. Olha, eu vou ser sincero, dá um nome de filme pornô foda. Cara, já deve ter uma paródia, acredite. Cabeça. Por que tudo que eu falo, você acha que dá pra fazer um filme pornô, velho? Não é a primeira vez que você me fala isso. Tenshi. 5 centímetros por segundo é nome de filme pornô. Com certeza. Mas esses 5 centímetros por segundo é tempo de velocidade de uma pétala, cara. Porra. As Vantagens de Ser Invisível é um filme com a Emma Watson. Quem não lembra, a Hermione, né? A de Harry Potter. E o carinha que fez Efeito Borboleta, Percy Jackson. É ele? Ele faz o protagonista moleque. Caraca, ele é mais conhecido como o Logan Lerman, que fez o Percy Jackson. Sim. É, eu lembro do Percy Jackson, que é uma merda. É uma porcaria, mas... Se eu lembro bem, ele participou do número 23, né, com o Jim também. Carrey. Também. E a história é a história que eu não sei explicar sem dar spoiler. Pode explicar, cara. Eu não sei explicar essa história, velho. É confuso. Basicamente, ele fala de um cara, né, que ele faz parte de uma espécie de condição social. Ele é muito tímido, introvertido. Então, ele não vai conseguir se conectar com outras pessoas tão facilmente. E ele sofreu um trauma também, porque o melhor amigo dele tinha suicidado. Então ele vai começar o colegial nessa condição. E ele acaba encontrando a amizade em 2 veteranos na escola, né? Que eles mostram como é que é a felicidade na escola, sabe? Saindo dessa caretice que é a escola. Entrando nesse hall de grupos de pessoas que são isoladas, ou fora do núcleo de popular. Então, nesse personagem tem a personagem da Emma Watson, né? Uhum. Que é uma garota assim, à vontade, espoleta, sabe, da vida. E tem o meio-irmão. Peraí, é nesse filme que ele pega no peitinho dela? É, exatamente. Não é explícito, mas... Não, é explícito, é explícito. Quando eles estão no palco... O peito não é explícito, mas ele pega, assim, então... Então, tem a personagem da Emma Watson, a garota, e tem o meu irmão, o Patrick, e o protagonista, o Charlie, que é o Logan Lerman, o cara que fez o Percy Jackson. Então, e esse, o Charlie, então, é o cara que é o isolado, é o que começa, é o iniciante do colégio. E, inclusive, esse filme foi baseado num livro, né? Que, aliás, o diretor do filme é o cara que escreveu o livro. Eu vi o filme, eu gostei do filme. Tanto que eu comprei o livro terça-feira passada. A gente tá na segunda-feira e eu terminei hoje o livro. E é muito bom. Sabe por que eu vi esse filme, Tenshi? Eu pensei assim, eu quero ver se a Emma Watson é uma boa atriz e se ela me convence que ela não é Hermione. Ela é uma boa atriz e ela é Hermione. Não, mas tem artistas que são artistas de um papel só. É tipo o Daniel Radcliffe. É, então. E ela não é o caso, cara. Eu digo logo, ele só sabe interpretar Harry Potter. Ele nasceu pra aquele papel. Bom, mas acho que quando fala dessa história, ele atinge muito o jovem, né? Atinge diretamente o jovem. Não mostrando, assim, que as coisas vão acabar bem ou coisas vão acabar mal, cara. É a realidade. Problemas de depressão, problemas de social, acesso às drogas, que tá, ele fica discutindo isso também. E eu acho que... Tem muitas reflexões, né? Não, é assim, as inseguranças, né, cara? Eu achei um filme muito bom. Não é a invenção da pilha, sabe? Mas é muito bom esse filme. Esse filme, esse livro, na verdade, né, que ficou tão popular e vendeu bastante, eu diria, que esse título, The Perks of Being a Wallflower, Wallflower virou, entrou no dicionário inglês. Caraca, sério? Sim, em que você descreve o Wallflower como uma pessoa que é tímida ou não é popular. E que não se socializa ou participa em atividades. Tipo o Inside Person, né, que os americanos usam. Exatamente, mas agora ele é muito usado, cara, com esse termo, Wallflower. Então você viu como ele atingiu a cultura mesmo, o leitor, e fez parte da cultura. Ah, mas tipo, se a gente fizer uma tradução do BR-chan, vai ser tipo mais ou menos assim, flor de parede. Mas por que flor de parede? Porque ela tá ali e ninguém vai notar. Ela faz parte da sociedade, mas ninguém vai... Ela não vai interagir, né, com a sociedade. E o protagonista, ele é extremamente passivo, né, ou seja... Sim, ele é passivo. Ele é muito passivo. Eu até lembro nessa cena dos peitinhos da Emma Watson, que ela que tem que fazer ele pega nas peitinhos dela, porque ele fica olhando, só olhando, fica parado lá, paradão. Então... Eu acho que é isso aí. Acabou. O próximo tópico é a franquia favorita de filme. E dessa vez vai começar com cabeça, só porque ele colocou muito difícil aqui na pauta. E depois o Tenchi, muito difícil 2. Caraca, que filha da puta, né, velho? Caraca, velho, não deu tempo de escolher, cara. Você sabe que agora eu posso roubar o do Seiji. E ele que vira. Ah, meu Deus, vocês vão ver, né? Seus putos. Cara, sério mesmo que é pra eu começar? Eu acho que assim, antes, eu vou falar por mim e pelo Tenchi aqui, é muito difícil você escolher uma franquia, porque as franquias, cada uma te marca de uma forma diferente e em épocas diferentes. Então você escolher uma é como escolher um filho. Eu fico, assim, pelo passional, ainda assim, no mega passional, eu fico entre duas, que são Star Wars e Indiana Jones. Caraca, eu tava aqui pensando entre Indiana Jones, Star Wars e Rock. Mas como já roubaram Rock... Então, eu vou facilitar pra você, Teixe. Eu vou escolher, dentre essas, Indiana Jones. A melhor trilogia que existe. Então, é a trilogia, né? Cara. Eu vou ser sincero, como eu já falei, eu não tenho tantos problemas com o quarto filme, como o Seiji, o Teixe. Eu nego a existência dele. Mas assim, quando eu conheci o Indiana Jones, eu era mais novo, como eu falei, minha mãe que me apresentou. Aquilo pra mim foi fantástico, assim. Eu nunca tinha visto um filme, dos filmes de aventura, como esses filmes antigos, como é o De Volta para o Futuro. Como é o Indiana Jones. Então aquilo me empolgou de uma certa forma. Eu lembro que eu até comecei pelo meu favorito, que é o terceiro, né? E eu gostei tanto daquilo, eu queria tanto estar naquele universo quanto absorver mais daquilo, que quando chegou o quarto filme, que todo mundo critica, e eu pude ver esse filme, e mesmo ele não sendo perfeito, ele conseguiu resgatar aquele sentimento, pouco daquela aura, daquele clima que ele tinha, eu já fiquei assim, mega feliz. Eu não consigo expressar tão fácil o quanto eu gosto de Indiana Jones, porque assim, ele me marcou demais por ele ser divertido, por ele ter, na minha opinião, assim, até hoje eu considero assim, atuações que eu gosto muito, né? O Harrison Ford é um dos meus atores favoritos. Sensacional, velho. Não, e ele conseguir fazer dois papéis que você não confunde, como eu falei de Star Wars, é o Han Solo e o próprio Indy, eles não se confundem, eles são o mesmo ator, mas você vê que eles são, na minha cabeça, eles são personagens diferentes. Então, quer dizer, é a essência do ator encarnada num ator que sabia o que fazer. O terceiro filme você tem o Sean Connery, que, assim, é um ator também que é de tirar o chapéu. E, assim, eu coloco como a minha franquia favorita Indiana Jones os quatro filmes, assim, independente do quarto não ser tão bom, assim, eu acho que ele é atemporal e pra sempre, assim, ele vai ser uma franquia fantástica. Vou aproveitar o gancho aí e eu escolho Indiana Jones, sendo que do primeiro ao terceiro filme. Porra, só de sacanagem. Indiana Jones, eu gosto que ele tem uma proposta muito boa. É bem feito pra ser matinê, mesmo sendo um filme de cinema, cara. Sim, sim. É um filme que você vê em casa ele tranquilo. É um filme de aventura. Hoje você não tem filmes de aventura. Qual foi a franquia de filme que mais marcou os ouvintes? Porque, cara, tem muita franquia boa. Tipo, tem a franquia Bourne, tem 007. Muito, eu gosto muito. Resident Evil e Narnia não contam. Quem botar isso vai apanhar. Meu Deus. Mas não, você pode pegar o Poderoso Chefão, que é uma franquia foda. Mesmo o 3 sendo fraquinho, ainda assim vale a pena ver. Anjos da Noite também não conta, não conta. Tá, pessoal? Jogos Mortais conta, eu gosto só até o segundo. Conta até o 2. Os outros 20 você ignora. É tipo igual Todo Mundo em Pânico, só peça até o 3. Mas os melhores é o primeiro e o segundo. Como o Tenchi falou, a gente tem que deixar também aí a menção honrosa ao Star Wars, né? Que eu gosto muito da franquia clássica. A franquia nova eu gosto do 2. 3, mais ou menos. Mas a franquia clássica. Mas eu acho que fica também essa menção honrosa aí pela dificuldade de separar as duas e de escolher uma. Então, a minha franquia favorita é uma franquia que já foi citada aqui no Projeto X e que tenho certeza absoluta que todo mundo aqui vai concordar comigo, que é muito boa. A franquia é Toy Story. Ah, Toy Story, excelente. Caraca, velho. Que é simplesmente uma das franquias da minha vida. O Toy Story eu vejo ele como uma ascensão, cara. O 1 é muito bom, o 2 também é muito bom e o 3 ele termina de forma espetacular. Uma trilogia. É, ele não conseguiu descer o nível, ele só aumentou, cara. Isso é muito difícil. O mais fraquinho, mas mesmo assim sendo é muito bom, o mais fraquinho é o 2, mas mesmo assim chuta muitas bolas. Sim. Caraca, Toy Story é aquele filme que eu vou pegar, eu vou botar pro meu filho ver o 1 e o 2, esperar ele ficar velho. Caraca. E mostrar o 3 pra ele sentir o que eu senti, porque, cara, é indescritível pra quem acompanhou esse lance, crescer junto com ele. Crescer com Toy Story, cara, esperar o terceiro filme ser lançado. Então, é uma experiência única na vida, cara, tipo, não dá pra descrever em palavras. É uma emoção, cara, muito forte, porque Toy Story, cara, ele fez a infância de muita gente, cara, é uma história incrível, como o Jim falou, não é invenção da pilha, mas... Tá quase, cara, tá quase. É uma história fantástica, é quase, ele chega lá, ele consegue chegar bem no topo, porque ele não é só uma animação qualquer, ele é a animação, traz uma profundidade nos personagens, faz você se envolver, você querer estar lá pra poder ajudar, porque, cara, é muito bom. A minha infância foi feita, como eu falei do Caldeirão Mágico, né, o The Black Cauldron, foi feita com os filmes da Disney. Eu tenho até hoje os VHS e, cara, Toy Story pra mim é um dos melhores filmes da Disney que existe. Não, pra mim, o Toy Story ele mostra uma evolução, um crescimento da Pixar em maturidade. Chega numa fase, chegou no ápice da maturidade, que é o Toy Story 3. Porque a gente viu esse crescimento lá com Toy Story 1, 2, Monstros S.A., Procurando Nemo, chegou o Ratatouille, que é excelente, o Wall-E, o Up, e chegou em Toy Story 3 em 2010, cara. E um filme que ultrapassa mais de 1 bilhão de arrecadação. E a animação. Uma animação, cara, com 1 bilhão. Cara, com mais de 1 bilhão, custando mais de 200 milhões. Cara, é um investimento muito pesado. É um filme, o ápice, cara, da Pixar. De qualquer um tem que ver, todo mundo tem que ver. Todo mundo chora nesse final de Toy Story 3. Não tem um que não chora, cara, porque ele é um filme excelente, bem feito, bem construído. Ele tem um início, tem um meio e tem um fim. Uma coisa que quase os filmes de hoje não conseguem fazer. E uma carga dramática ótima, cara, que não cai de jeito nenhum, cara. A impressão que tem quando você assiste Toy Story 1, 2 e 3 seguidos, dá a impressão que é um filme só. Os continuistas conseguiram manter isso, tá ligado? Hoje a gente vê filme de uma hora que não consegue manter um roteiro. Não é que nem você pega, tipo, por exemplo, filmes que tem que um é bom e o dois é ruim porque você percebe que é diferente. Não, é uma coisa só. Não tem como separar. Mas mesmo assim, eu acho que a grande sacada, o grande toque de mestre do Toy Story é ele crescer com você. Como aquilo que a gente falou em Harry Potter, é aquela coisa de cada filme ser feito pra aquela faixa etária, né? Então ele tem um peso A no primeiro filme, ele tem um peso B, que é maior no segundo filme, e um peso C, que pelo menos pra mim, eu cresci praticamente com o Andy, entendeu? Eu passei mais ou menos pelas mesmas fases em que se passavam os filmes, né? Ele tem um intervalo de praticamente 10 anos entre o Toy Story 2 e o 3. Então, a pessoa que viu Toy Story 2, cara, ele devia ter o quê? Uns 7 anos, 8 anos... Então, 10 anos, talvez, vai. Quando chega a Toy Story 3, já tem 20 anos. E ele vem com aquele sentimento, né, de que você tá se livrando do seu brinquedo. Mas é aquela história. Aquele sentimento de gratidão também. O brinquedo fez tanta coisa na nossa infância, e a gente tem que se livrar dele. Qual o melhor fim pra ele? Apesar de eu não achar uma coisa ruim, eu, como sou estudante de TI, eu acho que o avanço da tecnologia é algo incrível, mas na minha infância eu tive muitos brinquedos, cara. E, tipo, sei lá, de Max Steel a bonecos da Disney, Toy Story, aqueles soldadinhos. E muitas vezes eu não vejo isso, cara. Eu fui ter meu primeiro celular, sei lá, com 10 anos de idade. E eu vejo hoje já menino com laptop, smartphone, a porra toda, tá ligado? E o cara se foca tanto naquilo, se foca tanto em se importar com redes sociais, que ele começa a perder certos valores. Você esquece a infância, né? Cara, parece que você passa essa fase. Não, é assim, não. Além disso, o que a gente tá falando é que, assim, esse filme, ele não... Eu acredito que ele deva ter sofrido uma pressão pelo quanto ele podia arrecadar, mas ele tomou e ele soube respeitar o tempo certo de cada filme. Ele soube sair na época certa. Então ele não virou um blockbuster que tinha que sair todo ano por causa do sucesso. Não, cara, teve um intervalo grande entre o filme 2 e o filme 3, mas foi necessário. Ó, o 2 saiu em 99, cara. O 3 saiu em 2010. Poxa... São 11 anos. É muito tempo. E se não fosse assim, não teria dado tão certo. Concordo. Que hoje a gente vê filme que eles têm que fazer todo ano, tem que fazer uma continuação. Tipo, não vou dar uma sobre um filme, mas o filme é bom, que é o Hobbit. Tipo, todo ano vai ter que sair um Hobbit, entendeu? Eles obrigaram o... Como é o nome do diretor? Eu esqueci agora. Putz. Peter Jackson. Isso. obrigaram o cara a dividir um que seria dois filmes em três filmes, entendeu? E às vezes isso não é legal, cara. Eles estão focando tanto em ganhar dinheiro, tanto nisso, que muitas vezes você perde boas histórias, você perde boas oportunidades de poder arrecadar muito mais que nem Toy Story 3, e muito menos, entendeu? A gente tem esse mesmo exemplo, eu vou puxar aí uma mídia diferente, que é o videogame. É só você comparar Assassin's Creed com Kingdom Hearts. Essa é a diferença. Pronto, GG. E agora vamos para o próximo. O nosso querido e ancião Sage, qual é a sua franquia? Eu vou falar uma coisa, quando eu compro DVDs, eu adoro comprar essas franquias, cara. Trilogia, quadrilogia, trilogia, eu tenho um monte. E eu consigo rever. Eu lembro bem, tu tem quase todos os filmes, né, de Velozes e Furiosos. Cara, eu tenho todos, na verdade, só tô esperando lançar o sexto. E eu curto o último sexto, então, cara, mas assim, se pegar franquias, eu tenho os DVDs, então eu consigo assistir toda hora. E tem algumas franquias que eu adoro, né, o Duro de Matar, por exemplo, que ele é muito legal. E o De Volta pro Futuro também, cara, que ele é muito atemporal, que você pode ver toda hora, mas a minha franquia favorita, eu acho que ainda vai continuar sempre sendo o Rock. Rock Lutador, o filme do Stallone, o Rock Lutador de Boxe, que, cara, tem muitas coisas boas nesse filme. O Rock, ele tem uma mensagem muito bom, cara, é superação. O cara que tá em baixa, o cara que é ninguém, o cara que, no primeiro filme, ele se torna uma pessoa, ele tem a oportunidade da vida dele, que todo mundo sempre quis ter essa oportunidade. Você tá na merda, você tá lá embaixo, você só precisa uma chance, e ele conseguiu pegar essa chance. E ele, não à toa, ele trouxe a alegria pros americanos, que tava na época triste, na época do Nixon, pessoal decadente, na época do Vietnã. Ele trouxe muita alegria, ele trouxe esperança e trouxe o fascínio pelo boxe também. As pessoas começaram a praticar mais boxe por causa de Rock, foram incentivadas por causa do Rock. E foi lançado com o Rock 2 também, que ele é muito legal. O Rock 3, que eu curto pra caramba, é bem galhofa demais, mas eu gosto do Clubber Lang e o Mr. T, cara, zoando pra cacete, é um filme bom. O Rock 4, eu acho ele muito comercial demais, né? Que ele explora muito a história da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Rock 5 também, ele é fraquinho, ele é meio dispensável. Todo filme tem sua franquia, tem seu filme fraco. Ele é bonzinho até, mas ele é fraco, tá? Pra mim, que marcou no Rock, que eu não sei se eu assisti todos os filmes, mas com certeza eu assisti o primeiro, o segundo, o quarto e o quinto. Mas, cara, aquele discurso que ele faz que se te derrubarem pra você levantar, cara. Então você viu o Rock 6 também, né, Tenchi? Rock Balboa, que tem o melhor discurso nos filmes do Rock, na minha opinião, e de muitos filmes também. Ele tá discutindo com o filho falando assim, você está velho, você não está, você não acha que vai bancar o ridículo lutando? O Rock tá praticamente aposentado do boxe, ele decide voltar aos rings, né? E aí ele encara um desafio, né, muito pesado, e o filho fala assim, você tá velho, você vai cair, você vai ser palhaço. E o Rock fala assim, cara, eu tenho uma lição pra você, a vida não é fácil, na vida não é esse arco-íris todo, ela vai te bater, vai te cair, cara, e o importante não é você cair, é lutar, o importante é você saber resistir ele, cara. E um dos melhores discursos que tem em Rock e no filme, eu recomendo muito que se você veja. É, nas palavras do Fábio Porchat, não é essa bolacha creme crack que tu come dia sim, dia não, né, pra não falar coisas mais pesadas. Sim, por isso que eu falo, você tem que admirar esse filme Rock 6, porque ele consegue resgatar um filme muito bom, uma franquia ótima, ele botou um patamar acima, eu diria. E ele retrata muito bem a vida do Stallone também. Que o Stallone, ele estava praticamente esquecido da sociedade, de grandes atores, grandes astros, né? Que ele já foi, na sua época de brucutu, um grande astro. Igual o Rock foi também, antigamente, naquele grande lutador de boxe. E agora ele tá tentando reerguer. E o Stallone, ele também fez esse filme, o último Rock 6, cara. Porque se ele não tivesse sabido usar o dinheiro dele, ele não precisava ter feito esse filme. Mas ele fez. É. E com isso ele alavancou de novo a carreira dele. Cara, sabe o que eu gosto muito no Sly? Ele consegue fazer personagens com nomes impactantes, cara. Rock Balboa, Rambo. Pô, me diz um nome de um personagem do, sei lá, do Vin Diesel. O Sol Toretto, eu lembro, cara. É tipo, ele consegue fazer histórias, ele consegue fazer filmes que marcam, cara. O cara, olha só, duas trilogias. Uma já foi comentada aqui, que é o Rock, é outra trilogia não, né? É franquia, que é o Rambo. Também podia estar numa menção honrosa por ser um filme bom, apesar de ser tipo um filme de brucutu sanguinário desgraçado, mas o Sly, ele consegue, cara, ele consegue fazer esse impacto nas pessoas. Ele sempre dá aquela surpreendida, ele é tipo um Jim Carrey, né, que ele sempre tenta isso, surpreender as pessoas de um jeito diferente. Ah, não, vai ser de comédia, não, caralho, que drama massa e tudo mais. É exatamente isso. É, mas esse filme Rock é pra levantar a pessoa, cara. O Rock é diferente, porque toda a estrutura do Rock desde o começo, não sei se era a ideia inicial, mas ele é um filme que ele tem a lição de vida, porque você tá vendo um cara que não é um cara instruído, não é um cara inteligente, não é um cara bem sucedido, que a única coisa que ele sabe, que ele quer fazer, é lutar boxe. E ele consegue fazer a vida dele, a carreira dele em cima disso. Aí, disso vem a queda dele, vamos dizer assim, vamos colocar, né, não é bem por causa do boxe, mas é, tá tudo nesse meio, e ao ponto que ele descobre que, na verdade, tudo que ele queria não era dinheiro, não era sucesso, não era fama, o que ele queria era lutar boxe, que é o que ele fala no filme 6, ele fala, eu tenho essa coisa dentro de mim que eu preciso tirar, eu preciso provar isso pra mim. Eu preciso fazer isso mais uma vez, entendeu? Toda a história, toda a trajetória do Rock é fantástica. Eu gosto muito do segundo filme, que é o meu favorito da franquia inteira. O segundo filme é contra o Russo. Não, é o quarto. É o quarto filme, né? O segundo é a revanche contra o Apollo Creed. Porque assim, no primeiro, ele tá todo desacreditado, ele vai, né? No final ele acaba perdendo, né? Aqui no Brasil é empata, não é um negócio assim? Ou o segundo que empata aqui no Brasil? Bom, ele perde a primeira vez, até e aí ele quer a revanche, porque ele viu que ele pode conseguir aquilo, ele pode ser o melhor, ele pode superar, e ele vai lutar contra o maior, o campeão mundial, aquele que é o invencível, aquele que é a maior barreira na vida dele. E aí você tem a luta final do Rocky 2, você vê os dois não querendo desistir a custo nenhum, você tá vendo duas pessoas ali que querem a mesma coisa, que elas amam a mesma atividade, e elas vão levar aquilo até o fim, entendeu? Não é pelo dinheiro, não é pela fama, não é por nada, assim. É pelo amor. Exatamente, é pelo amor e por toda a... o que aquilo quer dizer, poxa, aquilo é a única chance do cara ser alguém na vida, dele fazer algo, entendeu? E, putz, eu acho fantástico, assim, eu gosto muito da trilogia do Rock, ela... você pode falar, pô, mas não é um filme profundo, é um filme sobre luta de boxe, não sei o que, é cara dando porrada, é brucutu, mas quando você vê o que tem por trás disso, a personalidade do Rock, tudo que ele passou, a questão da família dele, cara, é muito bom. E o Rock 6, eu acho que ele fecha isso de uma maneira contemporânea e genial, assim. Eu acho o último filme fecha de uma maneira fantástica. E o último tópico de filmes que nós teremos aqui, um filme que você levaria no bolso pra sua vida toda. É, assim, entenda que não é bem assim, não é dizer assim, ah, o filme que você consegue assistir 772 vezes sem cansar. Não é isso. Mas é aquele filme que você acredita que toda a construção por trás dessa mídia te marcou de uma forma que você tem que levar aquilo pra sua vida, entendeu? E começamos então com o Tenchi, né, Tenchi? O filme que eu assistiria sem enjoar, que eu ainda assisto sem enjoar, que eu tenho e quando eu não tô fazendo nada eu gosto de assistir, é A Viagem de Chihiro. Pra quem não conhece, é um filme produzido pelos estúdios Ghibli, que ele conta a história de um garotinho, de uma garotinha, eu nunca sei o que é, cara, mas eu acho que é uma garotinha. Eu já assisti esse filme bem umas 50 vezes e ainda hoje eu não sei. Você ainda fica na dúvida? Eu fico, cara. Eu olho assim, tem surpresinha ou não? Tirando as piadinhas de lado, pra quem não assistiu o filme Conta a História de Chihiro, que, se, vamos dizer, se separa dos pais, né? E vai pra esse, vamos dizer, um resort pra seres espirituais. E lá começam as aventuras dela, e o filme me marcou, me emocionou, e eu gosto muito dele. Indico pra todo mundo que gostaria de ver um filme de animação, porque eu tava viajando, eu tava, pra quem não sabe, a família da minha mãe mora no norte, e eu fui pra lá, eu, tipo, sei lá, o garoto de 10 anos de idade, 11 anos de idade, e, porra, vou fazer o que lá? Não conheço quase ninguém da família. E uma prima minha chegou, ó, tu não quer ver esse filme, não? Aí eu, bora, cara, eu vi o filme, as minhas férias todinhas que eu passei lá no norte, cara. Cara, o filme é sensacional, não tem muito o que falar, você tem que ver o filme pra saber, pra entender. Tipo, tem Toy Story, é bom, é, mas Viagem de Chihiro pra mim é o melhor filme que tem. A viagem de Chihiro, é que as pessoas consideram, muitas, ela como sendo a masterpiece, né, ou a obra-prima do Miyazaki, né, que é um gênio quando a gente fala de animação. Além dele usar ainda o método de animação, não a animação 3D digital, mas a animação, vamos dizer assim, manual, até hoje, ele tem uma sensibilidade e uma capacidade de transpassar uma experiência completa numa animação que eu nunca vi. Assim, tô ainda com o Tenchi, que assim, por mais que Toy Story seja a nossa história, vamos dizer assim, o Chihiro, ele te passa uma história totalmente diferente. E assim, na época que eu assisti, eu era muito novo, fiquei muito incomodado, porque quando eu assisti um desenho que falaram que era muito bom, porque minha mãe ouviu falar e trouxe pra mim, quer dizer, ela ouviu falar por causa da mídia, do Oscar daquele ano, foi muito falado. Mas aquilo me incomodou porque eu não entendi aquele desenho, sabe? Eu não consegui entender o que era aquilo. Era muito... ele era... não é confuso, porque a história, ela é uma história simples, o plot principal é simples, mas todas as referências, vamos dizer assim, os tains que a história tem, ela é muito confusa, porque eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Por que que isso é assim? Isso não é um desenho. E realmente ele não é. Eu não considero ele como uma animação pra criança, entendeu? Ele não é um Toy Story 1 ou um desenho que qualquer criança consiga assistir, apreciar, se divertir, dar risada. ele é uma coisa que você precisa de uma maturidade pra conseguir entender aquilo de forma completa, assim. Porque ele vai te trazer muitas coisas. Eu também tô com o Tenshi, eu acho genial a Viagem de Chihiro. Como todos eles, a gente pode falar aí do Castelo Animado, Princesa Mononoke, tudo isso, mas assim, eu acho que a Viagem de Chihiro é mais emblemática, pelo menos pra mim também, porque foi o primeiro que eu vi. E eu acho que também é sem igual, eu acho que nada se compara no gênero animação, com a lógica cada um, né? Cada animação com a sua proposta. Mas tem que falar uma coisa muito boa desse estúdio também, né? Que ele tá num nível altíssimo de produção e de qualidade também. Ele é um estúdio, cara, que produz coisas maravilhosas, muito boas. O Meu Vizinho Totoro, por exemplo, é uma coisa que eu adoro muito. Ele já produziu também a Nausicaa, que na verdade não foi do Ghibli, foi só o Hayao Miyazaki, mas também já pra mostrar que a qualidade é absurda. Castelo Animado, que é muito bom. O Pony eu acho bonitinho também, cara. Então, o estúdio Ghibli, ele tem que ser respeitado. Qualquer produção dele, você tem que assistir, tem que ver, tem que admirar, cara. Toda a pegada do Miyazaki, você vê que ela é uma pegada toda diferente, que ela é uma pegada um pouco mais, vamos botar assim, abstrata e pra metáfora do que a Pixar. Pixar tá mais na sua cara do que as coisas do Miyazaki, entendeu? É, mas mesmo assim, em qualidade. Eu lembro até uma vez, um dia que a Adria perguntou pra gente, 10 filmes de animação, quais vocês botariam? A gente tem que falar, alguns da Pixar e alguns do Ghibli. Por favor, cara, vai, tem que ter. Tem que ter. Ó, e uma coisa bem interessante, que rola aquilo que você falou bem no começo, né? Por exemplo, o orçamento pra fazer o filme foi de 20 milhões, né? Que você distribui entre dubladores, propaganda, marketing. E, cara, ele lucrou 274 milhões. Não, vamos falar, 20 milhões já é muito pra um estúdio de animação, cara, mas... Olha o retorno dele! 274! É quase... na verdade, foi quase 275 milhões. Então, gente, fica aí a dica... Pra quem não viu... Assista essa animação. Sua vida não faz sentido até você não ver pelo menos uma animação dos estúdios Ghibli. Em especial aí pelo Tenshi Viagem de Chihiro. E vai agora, Jim. Fala aí que você roubou meu filme também, mas tudo bem. Eu roubei o seu filme. Você sabe que eu fiz a pauta que eu escrevi primeiro, né? E você é o host, eu sei. E você que vai editar, né? Então eu tenho que obedecer, não tem jeito. O filme que eu escolhi... Então, é um filme de 1994 que eu coloco assim... Eu levo no bolso, com certeza. Eu adoro esse filme. Eu tenho aqui o DVD, eu tô querendo comprar o Blu-ray loucamente. E que é um sonho de liberdade. Cara, o filme me deixa realmente sem palavras. É um filme muito bom. Ele traz a história de um presidiário que tá preso injustamente, perpétua. E eu vou soltar spoiler, e ele fica lá na prisão durante anos, cavando um túnel pra fugir de lá com uma colher. Não é uma colher, é uma... É uma picareta de arqueólogo, né? Seja como for, tipo, eu acho assim, fenomenal mostrar essa força de vontade que ele tinha. Ficar anos e anos e anos fazendo aquele buraco e levando um punhado de terra que cabe na palma da mão todo dia pra fora e jogando. O legal que o pessoal vai pensar, Jim, que o personagem principal do filme é o buraco. Cara, o que eu gosto nesse filme é que ele consegue desenvolver essa amizade, né, entre os dois prisioneiros, que é o Morgan Freeman e o Tim Robbins. Morgan Freeman é Deus, cara. Morgan Freeman, Deus. Eu tenho essa teoria, Tens, que eu falo que assim, se um dia eu tiver a possibilidade de conhecer Deus e ele não for Morgan Freeman, eu vou ficar muito bolado. Porque a minha expectativa é ele, assim. É ele, cara. Tem que ser ele. Não tem como, cara. Não tem como ser outra pessoa. Cara, aí o bom do filme é que ele consegue desenvolver essa amizade entre os dois. E você consegue perceber, cara, o crescimento dessa amizade entre os dois, entendeu? Como o filme desenvolve, os dois se conhecendo, o que os dois querem fazer, que eles ficam sonhando. Quando a gente sair daqui... A passagem por tudo, né? É sensacional. Do começo ao final, né, o filme... Vamos dizer que ele não te surpreende tanto, mas as dificuldades que eles passam, e essa amizade, pra mim, que foi o ponto fortíssimo do filme. Que ela durou até... Eu não lembro se tem ele diz até quando durou, mas, cara, é sensacional. Principalmente porque você não pode perder de ver esse filme, porque tem o Morgan Freeman. Se você não viu todos os filmes do Morgan Freeman, você é um pussy. Uma coisa que eu adoro muito nesse filme, cara, que é meu filme favorito da vida, meu top 1, o filme que eu mais adoro, cara. Porque olha, ele aí fala muito da vida desse personagem, do Tim Robbins, que ele está preso por um crime que ele não cometeu, que ele está ali injustamente, mas que as circunstâncias apontam pra ele, sendo um cara que assassinou a ex-mulher. Então ele foi lançado pra uma prisão perpétua. E lá dentro dessa prisão, ele encontrou um mundo, cara, que o mundo, tudo bem, ele está cercado por grades, pelo muro alto ali, cara, mas que é tão humano quanto o mundo lá fora. Eles são desprovidos de muita coisa e ele traz todas essas coisas, né, para as pessoas serem mais humanizadas. Uma biblioteca bonita, a poder ajudar as pessoas, ele como contador, ele consegue trazer contabilidade para todo mundo, estabilidade financeira, perspectiva de futuro para os policiais e para a família dos policiais, cara. O que você vê, assim, que o maior vilanesco desse tudo, esse filme, é o diretor, cara. É o cara que deveria representar a justiça. E não, ele é um puto safado. E por isso ele te representa assim: eu adoro esse mundo, ele é legal, mas eu cansei do abuso desse cara. Então eu vou querer sair, porque eu mereço muito mais do que isso aqui. Eu vou trazer a felicidade pra todos e vou dar continuidade à felicidade. Outro que vai vir aqui vai dar essa continuidade de felicidade. Enquanto ele vai ter o seu próprio mundo de felicidade lá fora. E é curioso que esse filme, ele é um conto baseado num livro de Stephen King. Cara, e quem imaginaria que o Stephen King conseguiria fazer uma história tão bonita? Eu li a história, ela é muito boa, ela é muito legal. Tem uma adaptação própria. Por exemplo, você pega o cara, o Morgan Freeman, o Red. O Red é um irlandês ruivo. E não precisa mostrar um cara irlandês. Pode pegar um negro e ele consegue desempenhar o próprio papel. Tanto que no filme ele pergunta assim: por que seu nome é Red? Ah, sei lá, porque eu sou irlandês? Então, cara, foi perfeito o Morgan Freeman nesse filme, foi perfeito o Tim Robbins nesse filme. Mas, ó, lendo aqui, eu já tinha até ouvido essa informação, mas reli agora, que eles tinham cogitado pro papel do Morgan Freeman alguns atores como Clint Eastwood, Harrison Ford e o Paul Newman. E o diretor, ele escolheu o Morgan Freeman porque ele falou: cara, tem que ser esse cara, não pode ser mais ninguém, entendeu? Não pode ser outra pessoa. Sim, não importa se o personagem original é um irlandês, cara. Põe nele, não tem problema. E é uma pena porque esse filme, ele não é tão reconhecido, assim, pro mainstream, certo? Pra quem gosta de cinema, pra quem já vê esse filme, ele, com certeza ele tá no topo de qualidade. Mas ele não é tão, assim, ele, olha, não vou dizer injustiçado, mas ele realmente, ele sofreu, cara. Ainda mais no Oscar. Você vê a receita, ele custou 25 milhões e rendeu 28 milhões. É pouco. Mas se você for ver na lista do IMDb, os filmes, melhores filmes que você deveria assistir, ele é o primeiro disparado. O que mais chega perto dele é o Poderoso Chefão, que tem 300 mil votos a menos. E no Oscar, ele, vou dizer que ele foi injustiçado, porque ele tinha um concorrente de peso desgraçado que lavou a alma naquele Oscar, que foi o Forrest Gump. É injusto, né? É injusto. Porque é o Forrest Gump, cara. Se não existisse o Forrest Gump, cara, ele receberia os louros. Cara, eu acabei de ficar muito bolado, porque eu acabei de descobrir que o Tim Robb, uma das últimas atuações dele foi no filme do Tenacious D. Eu não sei quem assistiu, mas ele era aquele maluco manco. O cara foi, tipo, um dos melhores filmes de todos os tempos, até o cara manco do filme do Tenacious D. Que pariu, velho. Até ele foi injustiçado. Né? Só que ele foi injustiçado na vida. Na vida, né, cara? A vida como ator não foi boa pra ele. Ele participou também do Lanterna Verde, cara. Ô, filmaço. Tive até um enjoo agora. Ah, nem falei isso. Agora, depois dessa gafe do Tench, vamos cortar, porque ele já cortou todo o clima que a gente tava de falar disso aí de liberdade. Sage, por favor, resgate o nosso ânimo. Bom, eu vou falar de um filme que eu adoro muito, e eu vou revelar a verdade. Eu sempre choro no final desse filme, cara, que ele é muito tocante, ele é muito emocionante. Eu não sei quem aqui já viu esse filme, Mr. Holland Adorava o Professor. É um filme do Richard Dreyfuss, ele foi lançado em 95, e ele é um filme de professor, um filme de lecionador, eu diria mais. Mostrando a arte de lecionar. Como uma pessoa, ele sai da vida dele em comum, ele tem que trabalhar como professor durante a vida toda dele, que ele começa bem novinho e chega até a aposentadoria, ele continuando como professor. A história basicamente é a seguinte: você tem o Mr. Holland, que é o Richard Dreyfuss, ele é um músico profissional, só que ele não tem tempo pra nada, né? A família dele, pra cuidar dele, ele tem um sonho. Compor uma orquestra, uma peça de uma orquestra musical. Mas só que, como a profissão dele é de músico, ele não consegue arrumar tempo livre. Então ele decide ser um professor de música, porque aí ele conseguiria tempo livre. Ele começa trabalhando com 30 anos de idade. E ele já tem uma esposa. Então a esposa assim: ah, beleza, no primeiro dia vai ser legal, eu vou ter muito tempo livre pra fazer as minhas coisas, sabe? Eu só vou lá ensinar e patatá, os alunos vêm ali, vêm direitinho, e eu vou ensinar pra eles e pronto. E é isso. E ele espera-se que não vai ter nada aquela relação professor-aluno. Eu ensino, vocês aprendem e pronto. Acabou a aula e eu não preciso mais falar com vocês. E é isso. Só que durante a vida e durante o filme, a gente vai vendo que ele se consegue ligar muito com os alunos, né? Todos os alunos, durante toda a vida dele. 30 anos, ele com 40, ele com 50, ele com... Ele já chegando na aposentadoria, e durante tudo isso ele vê como ele ajuda os alunos. Por exemplo, tinha uma aluna ali que era muito insegura, que ela precisava tocar flauta, porque a família dela vinha de uma família de grandes tocadores de músico, e ela não tinha segurança de nada. E ele mostra pra ele como ser uma pessoa segura, como não ter medo das coisas, e como você um dia consegue, com vontade, você consegue chegar longe também, né? E tudo isso começa com tocando flauta. A gente vê no futuro que ela vai se tornar a governadora do estado. Caramba! Simplesmente com esse começo. E a gente vê com outros personagens também. Por exemplo, tem um cara ali que era um jogador de futebol, ele precisava de ajuda, né, pra ter créditos acadêmicos. E ele ensina ele a tocar um tambor. E ele ensina a tocar um tambor, só que aí ele vai ter que ir pro Vietnã. E depois ele descobre que ele morre num trágico combate. Isso mostra toda a mensagem que ele dá pra um outro aluno. A vida não é fácil, a vida não é difícil. É assim, ele aprendeu a tocar tambor, não desista. E tem muitas coisas, cara. Problemas, cara. Ele tem um filho, cara. Ele quer ensinar ao filho, assim, todas as maravilhas da música que ele sempre ama. Só que ele descobre que o filho nasceu surdo. Então como ele pode se aproximar disso? Ele não consegue se aproximar, mas por meio de linguagens ele ensina como se comunicar com o filho por vários outros meios, né? Mostrando como a música é bonita, mas você não precisa simplesmente escutar ela, né? Você pode ver por outros estímulos. E chega num final que é surpreendente, que mostra a aposentadoria dele. A aposentadoria dele, porque a escola estava precisando cortar custos, mais custos, mais custos, até que vai também cortar as aulas de música. E ele assim decidiu, só na hora de me aposentar. Na hora de aposentar, devia ter uns 60, 70 anos, mais ou menos. E ele sempre pensa, eu vou me aposentar, eu não me fiz nada nessa vida, cara. E ele descobre que no último dia de aula dele, ele vai no auditório, que ele fica curioso com um som estranho que no auditório, e ele descobre que o auditório está cheio, porque vieram pessoas de várias classes dos anos inteiros pra se despedir dele. Caramba. Porque ele vai se aposentar e vai trazer, assim, a última sinfonia dele, que ele vai apresentar. Vamos nos despedir, vamos aposentar. Você foi um professor extremamente importante na nossa vida. Você fez muita diferença. Sim, a governadora, ela aparece, ela faz um discurso para todo mundo. Ela toca flauta na orquestra que ele compõe no final, a Sinfonia Americana. E é muito bonita essa forma final, né? Como ele entra, como ele é ovacionado, como ele é reconhecido, e aquela história de que todos os anos de que ele lecionou a vida inteira foram realmente válidos pra ele e pros alunos. E pras gerações seguintes. Cara, você me emocionou. Você conseguiu me emocionar falando do filme, gente. Sim, é um filme maravilhoso, cara, que eu adoro, cara. Eu tenho ele em DVD, está aqui na minha mão, e eu vou querer ver logo, logo, um dia desses, de novo. Não, ele parece, ouvindo, ter uma pegada, logicamente, num nível acima, mais do que é o Pat Adams na questão da profissão. Que é, não, aquilo que é uma coisa rotineira pode mudar a vida de outras pessoas. Então é o médico mudando a vida daqueles que estão ali como pacientes e o professor mudando filme... a vida daqueles que são seus alunos, entendeu? Sim, mas esse filme é mais pra lecionador, né? Aprender a amar a profissão dele, de lecionar. Uhum. Enquanto tem vários outros filmes, por exemplo, tem aqueles filmes do Morgan Freeman, Meu Mestre, Minha Vida. Esse é um ótimo filme também de lecionador, cara. Sim. Tem muitos outros também. Filmão. Eu acho que o Mr. Holland, pra Filmão. Mim, é o melhor exemplo, cara, desse filme. Como uma pessoa aprende a entender como a porção dele é maravilhosa para as pessoas e como faz diferença. Agora, não, ó, depois disso, depois desse discurso do Sage, nada mais presta. Não, deixou todo mundo aqui sem palavras. Tipo, eu acho que não precisa implementar mais nada. Então, só nos resta ir ao último filme. Porra, beleza. Bom, o meu filme da vida, como a gente falou aqui, ele já foi até citado nesse bloco, e é nada mais, nada menos do que Forrest Gump e o Contador de Histórias, também de 94, e aquele que desbancou a escolha do Jim, o Sonho de Liberdade. Mas falamos com um excelente diretor, cara, Forrest Gump. Robert Zemeckis, puta vida. Cara, Robert Zemeckis, né, a gente já falou aqui, a gente é fã do cara, né, ele é um... Cara, o cara só faz filme bom, cara. Ele fez uma cilada pra Roger Rabbit. De Volta pro Futuro, cara, ele só faz filme bom, velho. Puta, cilada pra Roger Rabbit é genial, velho. Nossa, ele é um diretor, como a gente já comentou, até ele é um diretor excelente, teve aí seus problemas, né? Ele insiste na tecnologia, mas ele falha na tecnologia. Não vai pra frente, né, que ele usa. E o Forrest Gump, ele é um filme muito diferente, eu posso dizer assim, da maioria dos filmes comerciais que a gente tem. Porque todo o filme se baseia no personagem principal, vivido pelo Tom Hanks, o Forrest Gump, contando a história dele. E você fala, poxa, mas... Ah, tá, e daí? E daí que, cara, sabe, é isso, é ele contando a história dele. Só que a maneira como ele tá... Primeiro que você saca que ele não é uma pessoa, vamos dizer assim... Eu não queria usar a palavra normal, mas você vê que ele é uma pessoa que ele tem um pequeno problema mental, ele é um... Não, o QI dele é baixo demais. Exato. Então ele é uma pessoa que ele vê o mundo primeiramente de uma forma diferente, devido a esse baixo QI. E você vê a história sendo contada do ponto de vista dele e as coisas sendo vividas por ele... E você começa a abraçar aquela história como se fosse uma coisa, uma história que ele tá contando pra você também. Então você vê ele passando por diversos momentos, é muito difícil de eu contar o filme sem falar. Tem a questão da guerra que ele trata, que eu acho uma das minhas partes favoritas, a questão de como ele trata a guerra, e ele trata o amigo dele que ele faz na guerra. Você tem a questão dele e da Jenny, que é a par romântico dele, cada um indo pra um caminho. Você tem a questão dela com a AIDS, que é uma doença, você tem ele e o filho. Além disso, no filme, você tem algumas pequenas frases que são, por exemplo, shit happens, né? Ou seja, merdas acontecem e o idiota é quem faz idiotice, que são bobas, mas quando você começa a analisar por trás, ele tá te trazendo uma lição de vida. Quer dizer, assim, o shit happens, o merdas acontecem, cara, é assim, a vida, ela vai te trazer obstáculo. Coisas ruins acontecem, você não pode fugir disso. Não adianta você querer se esquivar, porque coisas ruins vão acontecer e você tem que aprender a passar por isso. Eu acho que a mágica toda do filme em si, ele se baseia em uma única e exclusiva coisa. O que faz o filme realmente ser bom. O ator e o diretor conseguirem mostrar, tipo, as dificuldades da vida que todos passam, né? A perda de alguém querido, você ser desfavorecido de alguma forma. Eles pegarem todos esses problemas e transmitirem numa visão de uma pessoa com QI baixo. Que, querendo ou não, ele tem uma visão muito simples, muito infantil do mundo em volta dele. Tipo, você pega esses problemas que a gente sabe que são problemas reais e ele mostra que, tipo, esses problemas grandes não são tão grandes assim, mas são problemas e que por você precisa lidar com ele. Que só dá pra você perceber isso através de um olhar de uma criança. Gente, que é justamente isso que o protagonista tem. Pode falar exatamente essa coisa da criança. Ele tem um olhar puro, uma visão limpa da vida. Quer dizer, ele é uma pessoa que ele nunca espera o mal da outra pessoa, né? Ele é uma pessoa que vê, como o Jim falou, a vida com a simplicidade. Às vezes, se você olhar aquela questão sem uma simplicidade, sem uma autopiedade, sem uma carga dramática de, oh meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não mereço. Toda essa dramatização que a gente tem com as coisas ruins da vida, isso facilita, porque, cara, coisas ruins acontecem, entendeu? É genial, você tem... Cara, é um filme... Eu não consigo, como a gente falou, é muito difícil expressar em palavras, porque ele é um filme tão profundo, ele é um filme tão completo, porque ele vai te contar uma vida. E ali você vai começar a se identificar com alguns parâmetros da vida dele, e você começa a repensar a sua vida, a forma como você tá levando o mundo. Você ali tá vendo um cara, uma história que você pode colocar como verídica, aquilo pode acontecer sem problema algum, e você fala, cara, olha como eu tô levando a minha vida em comparação a esse cara. Esse cara, ele passou por coisas tão diferentes e olha como ele sobrepujou isso, olha como ele passou por isso, olha como ele encara essa situação por um outro prisma totalmente diferente que transforma essa situação em outra, né? Assim, é um filme fantástico. O Tom Hanks tá impecável nesse filme. Em 94, ele ganhou a dobradinha do Oscar. Ele tinha feito no ano passado o filme Filadélfia, não sei se vocês lembram, que é do cara gay que tem AIDS. É fantástico. Então, assim, eu acho que ele tá ali, ele tá no auge, talvez, do que ele consiga fazer. Ele consegue passar pra você de uma forma, assim, que é aquela coisa, sabe a brincadeira de você tá imerso naquele filme? Você acredita naquilo. Você esquece que você tá num filme. Você acredita que ele é o Forrest e aquela história tá acontecendo, entendeu? É fantástico. Além das lógicas piadas, brincadeiras com Elvis, com Apple, com não sei o que, tem umas pequenas brincadeiras, novamente, é uma coisa simples que depois aquilo vai se tornar algo grande, assim. Ele é um filme que eu acho que é um filme da vida. Eu acho que você tem que sentar. Ele é um filme que você assiste. Eu acho que é um filme talvez pra você assistir sozinho, pra você refletir. e pensar em tudo que você já passou e como você vai levar a sua vida em diante depois de ver esse filme. Eu chamo esse filme de uma fábula, cara. Uma fábula que você atravessa fatos históricos, personagens históricas e tem a inocência do protagonista, cara. Ele é muito bonito, ele é ótimo. E só pra mostrar como ele varreu o Oscar. De 13 Oscars que ele foi indicado, ele ganhou 6. Não, e se não me engano, o Alan Silvestre tá também, seja. O Alan Silvestre, sim, como todo filme dos Zemeckis. Esse é um filme must watch, como a gente falou, cara. Eu acho que é um filme que todo mundo tem que assistir. E cada um vai ter uma experiência diferente com esse filme, vai ver ele, vai de um jeito diferente, vai se identificar de uma forma diferente com o filme, concorda? Exatamente, com partes diferentes do filme. É um filme pra vida, assim, é. Então, a moral da história, pessoal, é que Forrest Gump é bom e não assiste Homem de Aço. Porra, não é assim, né? Pô, tá de sacanagem, cara. E agora, pra nós fecharmos aqui com chave de ouro o nosso podcast de filmes marcantes, vamos falar a cena que mais te tocou de alguma forma, seja tipo eufórica, seja de chorar, de um filme que vocês assistiram. Ó, só pra eu lembrar aqui, pro Panda não ficar esquecido, Coração Valente, que tem umas cenas muito boas de Freedom, mas não é isso que eu quero falar. Seja, não, se você roubar, eu vou ficar muito puto. Eu não sei qual é a sua cena e você não sabe qual é a minha, mas se você roubar, eu vou ficar... Não, mas eu vou falar assim, um filme que não é vencedor de Oscar, ele não ganha muito dinheiro, mas que foi exibido muitas vezes na TV, no SBT, que foi passado quando a gente era criança bastante vezes, cara, que é uma cena muito bonita que as crianças choraram pra valer, muito, muito, muito, e foi o filme da História Sem Fim, A Morte do Cavalo do Atreio, cara, A Morte do Artax. Mas, cara, então, esse é o problema. Eu lembro, ele morre entre aspas, né? Porque ele revive, não é? Sim, sim, mas aquela cena, ele morre, né? É, em que o cavalo está preso num pântano, naquele mundo decadente do História Sem Fim, e o Atreio fica gritando: não morra, não morra, aguente, aguente, Artax, aguente, lute, lute, cara. A cena corta, mostra o Bastian lendo, ele chorando, e na cena corta seguinte mostra o Atreio segurando o arreio e o cavalo já afundado na lama. Ele morreu, cara. Cara, pra quem é uma criança e vê esse filme, porque o filme é pra criança, ele fica marcado na tua cabeça. Não tem uma pessoa que não chorou, cara, naquele filme. Crianças, literalmente. É uma das cenas muito tocantes. De tantos filmes que eu podia falar, cara, essa é uma cena especial que eu queria falar. Que é uma coisa muito marcante na minha vida também, nesse filme, cara. Que eu chorei muito vendo esse filme. Seja, você me deixou deprimido. Nossa, realmente, eu não lembrava dessa cena. Seja, me puxou agora, eu realmente... Pra mim, eu acho que a cena que mais me marcou foi em Menina de Ouro. Quando, bem no final do filme, onde tem o nosso querido Deus... Senhor Morgan Freeman, e tem também o Clint Eastwood. Pra quem não viu, é um filme fantástico, onde tem no final que, né, eu não quero dar spoiler, mas acontece uma coisa com ela e ele começa a falar: pô, eu matei ela. Aí chega e começa o discurso do Morgan, cara, que discurso sensacional. Ele fala, aí ele desaparece, ninguém sabe pra onde ele foi, o Clint Eastwood, e aparece ele no bar. Num bar, tipo, de estrada, que ela levou ele pra comer uma torta, e, cara, aquilo dali pra mim foi, putz, sensacional, tá ligado? Bom, eu chorei em 3 filmes, eu acho que, na minha vida. O primeiro foi Lilo e Stitch, chupa, eu chorei naquilo, quando ele falou que tava sozinho. O segundo foi Menina de Ouro, e no terceiro foi no Ted. Olha, se não me engano, o único Oscar, cara, do Morgan Freeman foi nesse filme. É, de fato, né? Só esse, Oscar, só esse. Oscar, só esse? De fato, só esse que ganhou. É que é injusto também, porque ele é Deus, né, cara? Você vai dar um Oscar pra Deus, é meio sacanagem. Deus. É, ele tem muitas indicações, mas ganhar mesmo é... Mas, cara, ele é um ator fantástico, velho. E o discurso que ele faz nesse filme e o filme Menina de Ouro, tipo, eu achei um filme fantástico, mas os que eu comentei eu achei melhor comentar, entendeu? Mas é um filme muito bom, o discurso dele é sensacional e eu estou procurando aqui para alguém botar na postagem, porque, cara, o filme é muito bom, ele é muito emocionante, ele, cara, do começo ao fim... Exatamente aquilo que o Cabeça já falou, da superação, de você se identificar com as dificuldades, que, cara, eu não sabia que isso acontecia, mas isso acontece até hoje em dia, que, cara, pra ela sobreviver, pra ela pagar as contas dela, ela trabalhava num restaurante e comia o resto das comidas que os clientes deixavam, cara. Isso pra mim, putz, É um filme incrível. E pra mim, a cena mais emocionante que eu já vi foi exatamente essa no final. Esse discurso com essa finalização, né? Que, porra, muito foda, muito foda. Então tá, a minha indicação, eu até fiquei com medo de que o Seiji roubasse, que eu sei que é um filme que ele gosta muito também. E assim, a gente poderia escolher muitas, tem muitas cenas. Eu pensei em várias, eu pensei em Taxi Drive, né? Eu pensei também na própria cena que a gente falou do Homens de Honra, mas eu acho que uma que me marcou, e por ela ter sido tão diferente por todo o filme, é o final de Blade Runner. Nossa! O discurso do Roy. Nossa! Daddy. O discurso dele foi um improviso. Sim, total. Ele questionando a existência, né? Essa cena, ela, cara, ela foi um improviso. O ator ali, na hora, ele encarnou tão bem o personagem, ele entendeu tão bem o personagem que ele tava vivendo, que ele pôde fazer um discurso daquele. Ele é um discurso que ele, por si só, é um plot twist. Porque até ali, aquele cara é o vilão. Aquele cara é o mal, aquele cara é o que tem que ser parado, ele tem que ser morto. E ali você entende que tudo que esse cara queria era viver. Tudo que ele queria era mais tempo vivendo. Ele fala, eu vi tantas coisas, ele começa a citar as coisas que ele vê, e agora tudo isso vai se perder como lágrimas na chuva. Quer dizer, tudo que ele viveu vai ser nada, por conta de ele ter sido um replicante, uma raça que é escorraçada, que ninguém liga, que ninguém tá nem aí, e ele é programado pra morrer. Ele não pode viver, ele não vai poder ter filhos, contar isso pra alguém, passar essa história. Tudo vai acabar ali, no momento em que ele cai morto no chão. E a única pessoa pra que ele vai poder falar isso é o Deckard, né? Ele é a última pessoa pra que ele poderia contar essa história. E cara, é fantástico. É fantástico, porque ali você entende o personagem, você entende as motivações dele, e você vê que nesse filme não tem vilão e não tem herói. Não é isso que esse filme fala. Ele tá falando da busca do ser humano, que é a mesma coisa que a gente faz, que, entre aspas, com Deus. A gente quer mais tempo, a gente não quer morrer, a gente não quer que a nossa existência acabe aqui. E tudo que esse cara que tava querendo era isso. Ele só queria mais tempo. E cabeça, você lembra quem é o ator que fez essa cena, cara? Rutger Hauer. É verdade. Puta, cara. Nossa, o cara do Feitiço de Áquila, da Conquista Sangrenta. Cara, o melhor papel do Rutger Hauer, na minha opinião. Esse é um filme que, assim, eu sou fã, o Seiji também é mega fã desse filme, né? Nossa, adoro. É um filme ímpar, assim, dentro do que a gente tem de cinema, e é um dos momentos únicos do cinema, assim, quando você vê que alguma pessoa, ela absorveu tão bem essa mídia e a ideia por trás que ela consegue te trazer uma cena marcante de improviso, cara. Foda. E a minha indicação é a cena final de um filme que eu já citei aqui, que é o Um Sinal de Esperança, que eu vou ser rápido pra explicar um pouco a cena, mas eles estão num lugar só pra judeus, né, um campo de concentração, daí o Robbie Williams, todo mundo acha que ele tem um rádio, só que ele não tem um rádio, e ele acaba fazendo as pessoas ficarem com esperança, porque ele vai soltando notícias falsas sobre o exército que tá avançando e que tá perto de onde eles estão. Então vem aquela esperança de vamos ser resgatados. E no final do filme ele é pego pelos alemães, né, que estavam controlando esse campo de concentração. Aí ele explica que na verdade ele não tem um rádio, que ele ouviu o rádio quando ele foi lá pra falar com um general alemão, ele ouviu por acaso, sabe? E ele é forçado a ficar na frente de todo mundo e falar a verdade. E destruir a esperança de todos eles, né? E em primeiro momento ele concorda com isso, mas quando ele chega lá, ele olha pra menina que ele tá cuidando, que conseguiu fugir. Então ele, tipo, ela era a única criança do campo de concentração, que tava mantida em segredo até aquele momento, né? E ele não tem coragem de virar e falar que tudo isso era mentira. E ele fica quieto, e os alemães ficam furiosos com ele, e acabam matando ele. E todos daquele campo de concentração são jogados nos trens, e quando eles estão indo pro próximo lugar que eles iam, o exército de existência que estava indo consegue interceptar o trem, e salva todos aqueles, salva as pessoas que estão no campo de concentração. E sério, tipo, essa foi uma cena muito, mas muito tocante do filme. Porque é aquilo, é esperança. Pura e simplesmente por esperança, sabe? Porque eles têm que acreditar nisso, né, cara? É, porque isso é retratado durante o filme, porque depois que todo mundo acha que ele tem um rádio, porque ele tá soltando as boas notícias, o que que acaba acontecendo? Muitos judeus se suicidavam, os judeus pararam de se suicidar. Inclusive, no meio do filme, ele tenta desmentir, ele fala pra um amigo dele, ele fala, não, eu não tenho rádio, sabe? Ele explica, e no dia seguinte ele descobre que esse judeu se matou, esse amigo dele. Quando ele descobre que era tudo mentira, que tudo desmoronou. É um filmaço, sério, tipo. A gente vai tentar, se possível, colocar essas cenas tiradas do YouTube, postar no post. né? Porque eu acho que principalmente essas cenas vale a pena, gente. São cenas incríveis, incríveis, incríveis, incríveis. Agora acabamos o podcast, finalmente. As últimas palavras aí, alguém tem alguma coisa pra dar, pra falar? Eu vou esperar o Cabeça falar alguma coisa do Superman pra eu refutar. Puta, eu ia falar agora, I will find him! Mas beleza, agora que você me cortou, eu não posso falar. Você não vai encontrar ninguém, você vai dormir. Bom, é, eu acho que é isso, né? O cinema das mídias que a gente fala aqui, ela é uma daquelas que pode proporcionar momentos únicos. Eu acho que quando a gente fala da sétima arte, a gente tá falando de imagem, diferentemente de um livro, que talvez seja a mídia mais antiga junto com o cinema. O cinema, ele consegue te passar você várias coisas, porque ele tem a atuação, você tem toda a... o movimento e toda a ideia de querer te colocar dentro daquele universo, né? É a personificação da ideia. Exatamente. Ele traz a personificação dos personagens e, cara, isso é o que é fantástico no cinema, é você poder ver aqueles personagens, sei lá, dos quadrinhos ou dos livros que você tanto gosta. Às vezes, nem tão bom as adaptações, mas às vezes adaptações fantásticas. Por você poder conhecer novas histórias, ter novas experiências. E, cara, não tem nada como cinema, entendeu? Tipo, TV é bom, é, mas você ir no cinema pra ver um filme, principalmente com os amigos, pessoas que você gosta, apreciar um filme bom, que não é o Superman. Oh. Até saiu dois e vamos ficar nisso. Mas a sétima arte é incrível. Cara, a experiência que o cinema pode trazer, a experiência que a sétima arte pode trazer pra uma pessoa é única. E se você tiver a oportunidade, sempre vá ao cinema. É uma coisa muito boa de se fazer. Mas não vá ver Superman, aqui é o Bira e... Para. Away. Aqui é o Cabeça e vá ver o Superman, sim. Vale a pena. Para com não isso. Não vá ver o Superman, não, cara. Para. Cabeça. Ou pescoço. Pescoço. Que coisa. Mas, ó, a sensação de ver um filme que você... Não sabe se vai gostar ou não, cara. Mas vá no cinema, você vai se surpreender. E é muito bom. O cinema não substitui a TV, não substitui o computador. Na minha opinião, cara. Você ir lá com companhias, com amizades e com público. É emoção, cara. Porra. É a melhor coisa. Melhor que cinema, só ler Lanterna Verde. É isso aí. Fechou. Só não vá ver no cinema ou Lanterna Verde. Não, por favor, não faz. Agora acabou. Você gostou do podcast, compartilhe com seus amigos e tudo mais. Dê o seu feedback falando quais filmes você gosta. Lembrando, eu vou passar aqui as categorias rapidinho, caso vocês queiram colocar aí, e pra gente que também quer saber a opinião de vocês. Primeiro é filme que te marcou, segundo é filme que te marcou recentemente, terceiro é franquia favorita, quarto é um filme pra toda a vida. E por último, uma cena. E se tiver um filme que você odeia, fale também. Comente no Cinema dos Brothers, leia a matéria pelo menos, dê acesso, porque senão o pessoal do PXP não paga meus honorários. A gente paga? A gente paga. Quem tá assinando seu contra-cheque? Não era o Mug? Não é ele que pode te despedir? É o Mug contra? Como assim? É o Mug que tá assinando. Vou falar com o Mug. A gente vai conversar sobre isso. Então, cobre dele. Se você acha que faltou algum filme, comente também. Se você discorda também, comente. E é isso aí. Abraço e até mais. Falou, galera. Falou. Falou, pessoal. Aí tem que dar estoque. り君がどうしても欲しくて切り札は最上級負けるはずないブラックジェックギリギリギリポーカーフェイス戦いかけせない君絶対落ちてこの悲しみだけ消えないいつまでも忘れられないもっとしたら皆を拾って夜のあの空に投げ捨てほしいね Aê, caixa de entrada! Estamos começando mais um Caixa de Entradas. Estou aqui agora com vocês, Panda, e comigo está... O Tenshi, mas eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, cara. É a primeira vez que você grava com o Caixa de Entrada com a gente, né, Tenshi? E também acho que é a primeira vez que eu gravo alguma coisa com você. Não, a gente já gravou uma coisa antiga, mas nunca saiu, você lembra? Ah, eu lembro. Mas, enfim, isso não vem ao caso, isso fica aí pra quem entendedores entenderão. E eu também não ando... É uma novidade eu gravar o Caixa de Entrada também, porque ultimamente, acho que eu só gravei dois, e acho que a galera, o ouvinte vai estranhar eu gravando o Caixa de Entrada. Caramba, e eu, velho? Acho que a galera mal me conhece. Mas... então, a galera vai estrear você, o Tchupanda. Só imagine eu, cara. Eu gravei, sei lá, acho que eu gravei o de Clamp e gravei o de cinema agora. Então, é bem complicado. É verdade. Mas o Tente ainda vai aparecer bastante aí. Pode esperar. Ele já tá aí com a gente nas matérias e aí vai começar a aparecer mais também nos podcasts aí, né? Não, chefinho. E... Valeu, Bug. Então, vamos primeiro, para quem ouve a gente pelo feed ou pelo YouTuner, vamos dar o nosso site para eles, Tenshi? www.projetoxpodcast.com.br. E quem quer enviar um e-mail para a gente, pode enviar por qual e-mail? Para o contato@projetoxpodcast.com.br. A gente também tem nosso Facebook, facebook.com/projetoxpodcast. E o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Isso. E também tem o grupo, né, o nosso grupo no Facebook, que hoje você não demora mais uma semana pra ser aceito, porque o Mug deu permissão de administrador pra mim também, então pode ficar tranquilo. É por isso que eu não sabia que esse grupo existia, eu não tava no grupo, cara. Olha só. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa cheirando mal aí. Eu não tava no grupo. Entra lá que você vai ser aceito rápido, Tenshi. Deixa eu ver aqui a situação. Então é só ir lá em facebook.com/group/projetoxpodcast. Então vamos agora aos nossos parceiros. O primeiro dos nossos parceiros é a Anypare. Aí o Dollars Cast. Otaku Company. Legcast. Ota Crazy Go Go. O Mini Clouds. Level 1 Podcast. Omega Cast. Otakologia Cast. O Coffee Unlocked. A Clamp Project. O Coletivo Cult. E o Cast Wars. Ok, agora a gente tem alguns recadinhos pra dar pros nossos ouvintes, né? Então, faça as honras, ô Tenchi, do primeiro recado. Mas nosso, é claro, já que tem relação direta com você. É, exatamente, olha só, eu não participo tanto do Projeto X Podcast, mas já tô aí fazendo sucesso, não tô aqui nada, que mentira. Mas o recadinho que eu quero dar é que eu participei do Lagcast 73, o rede de vendas de jogos online. Eu participei com eu, o Arthur, o Kita, o Tono, o Thomson e o Nietzsche e o Kang. Então você pode dar uma passadinha lá se você quiser se interagir mais por essa parte da Steam, da origem, a como usar, por que eu devo usar, quais são as vantagens de eu usar. Então você pode dar uma sacada lá que o cast está bem informativo e bem descontraído. Bom, outro recado que a gente tem que dar, na verdade não é um recado, mas sim mandar um abraço e um agradecimento ao senhor Alexandre Nerdmaster, que fez uma postagem no nosso podcast especial de Dragon Ball Z, aí o número 50, no site do TelhaCast. Ah, eu vi isso, ele botou até recomendo, não foi? Foi bacana a postagem dele. Isso, ele colocou um textinho bonito lá, parabenizando a gente pelo 50, podcast, né, que é um feito difícil para a maioria dos podcasts pra hoje em dia, né? Chegar ao número 50. E com a equipe unida, né? É, exatamente. Com a equipe unida, do jeito que a gente chegou. A gente tenta sempre manter essa periodicidade, né? A gente acha que a gente está fazendo um bom trabalho nisso. É uma coisa que a gente enfatiza muito sempre aqui dentro, né? Essa periodicidade. Porque a gente preza também o respeito com o nosso público ainda. A gente a garante. A garante, nós a garante. Nós a garante. E entrem lá no TelhaCast, né? Como o nome dele já diz, né? Como eles já dizem, eles falam que Dona Telha, né? Eu pensava que eles falavam de Brasilite, essas coisas assim. Brasilite. Material de construção. Eu pensava que era alguma coisa assim, tá ligado? Revestimento, lona. Pensava que mais, pelo visto, ali. Laje, aprenda a fazer uma. Banheiro e cozinha em uma semana, laje. Essas coisas assim. É isso aí, entrem lá, podcast sobre casa e decoração e construção. TelhaCast! Bom, mais um recado que a gente tem que dar aqui é que, não sei se vocês já perceberam, eu acredito que sim, mas quem não percebeu, essa semana agora que a gente tá passando depois do lançamento desse podcast, o Projeto X vai estar completando seu um aninho, né? Isso soa tão mal, cara, a pronúncia, mas tá tudo bem. Fazendo um ano aí e a gente vai um trazer, pelo menos a gente entre aspas, já que eu sou do site, mas ouvi o chefinho, exatamente, que meu chefinho é o Mubi, esse desgraçado desse chefe escroto ainda não me botou lá na parte de staff, cara. A gente tá um ano fazendo matéria e ajudando o site, ele... Ah, eu vou botar. Não tem foto, eu já tirei foto de perfil de lá, já mandei a foto do currículo Vitae, mas não... Cada dia ele dá uma desculpa. É, né? vocês ganham mais coisas do que a staff, então vocês têm que ficar agradecidos, sim. Sacanagem. Mas tirando... Curiosamente, provavelmente vocês vão beijar isso no site. É mais ou menos isso. Mas o Projeto X está completando um aninho aí. E eu espero trazer várias surpresas e brindes pra vocês. Exatamente, se eu receber um aumento no meu estágio, eu vou trazer brindes. Uma periodicidade de brindes, eu vou sério mesmo, eu vou tentar trazer promoções para minhas matérias, principalmente para as pessoas que olham e que comentam. Sim, se você não comenta, meu caro amigo cheirador de calcinha, você não vai ganhar nada. Então comente nos podcasts e nas minhas matérias, que você pode ganhar jogos na Steam. Bom, mas quem ganha o presente é o ouvinte, então espere por uma surpresinha aí que a gente vai estar colocando aí no site em breve. Então vamos para os nossos e-mails agora? E-mails! Ok, isso pode virar uma vinheta. Não pode. Direitos autorais. Todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados. Na hora que eu assinei o contrato pra entrar no site, tava lá, né? Qualquer vozinha ou qualquer coisa assim vira vinheta. Vamos para o primeiro e-mail, então, de hoje, que é o e-mail do Wesley Martins. E ele manda... Oha, Wesley Martins, vulgo Koroi, estudante de... Peraí, Koroi? Paraná. Koroi parece... É o Kuroki? Ele mora em Paraná? Olha só. Ele deve ser fã do Kuroki. Ou parente, nunca se sabe. Você é pequenininho? Bom, vamos lá. Eu deixando o Kuroki de lado. Vamos primeiro do Koroi. Sempre procurando um podcast que fuja do mainstream e dê atenção e respeito que animes menos famosos, mas de qualidade inigualável, escolhi começar pelo cast de Sakamichi no Apollo. Olha só, bom gosto. Rapaz, tem bom gosto. O respeito e a seriedade com qual vocês tratam esse anime me conquistou. Ainda não assisti todos os podcasts, mas não consegui me conter em elogiá-los e parabenizá-los previamente. Gostei desse cara também. Muito obrigado, Wesley Martins. É verdade, valeu aí. Eu não participei de Sakamichi no Apollo porque eu não terminei de ver. Eu sou eu tenho bolas pra admitir, mas eu assisti até o episódio 6, eu acho. Mas, cara, é muito massa. Eu sou muito fã de jazz e música clássica. E Sacramento no Apolo é muito bom e ele tem muito bom gosto. Yeah! Começou por um excelente podcast. É, começou um excelente podcast que é, a gente tenta sempre, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? A gente tenta sempre fugir do mainstream mesmo e trazer algo que nem todo mundo vai conhecer, até pra fazer, pra trazer coisa nova pra galera. Exatamente, porque, caramba, se ficar falando só de Naruto, Bleach, One Piece, todo mundo vai ficar muito chateado comigo. Mas, cara, quase todos os casts de anime ou cultura pop já comentaram sobre isso. Então é bom comentar, dar um espaço, né? Pra que são, como ele falou, que são de qualidades inigualáveis, que são menos famosos. Não adianta a gente fazer 10 podcasts de One Piece ou 10 de Naruto aí e jogar um ou outro dentro dos nossos podcasts de anime. A gente gosta de trazer um novo pra galera, né? Exatamente. Bom, vamos pro próximo e-mail aí, por favor. O próximo e-mail é da... eu nunca soube, é porque eu tive uma amiga chamada Camila. Então eu sempre fico na dúvida depois disso, mas eu... Então, Camila. Caraca, Jacob. Camila. É sério, cara. É, geralmente o normal é Camila, né? Camila, né? Então tá bom, vamos. Mas vai ficar Camila. Camila Jacob. Oi. E agora, é Jacob ou Jacob? Ih, agora fudeu geral. Então vai ser Camila Jacob. Oi, provavelmente você já deve ter recebido essa sugestão, que acho que tá mais para pedido, de fazer um podcast de hora de aventura, né? O Adventure Time. Caramba, eu quero participar, velho. E se quiser eu faço a pauta. Cara, eu vou te falar que eu nunca vi Adventure Time. Sério? Caraca, é muito bom, velho. Eu tenho os HQs, que eu tenho que importar um HQ porque não vende aqui no Brasil. Mas vamos lá. É sério. Seria... Não, mas vendo as imagens ou algumas ceninhas parece muito engraçado. Vendo as pessoas falando do Adventure Time já parece muito engraçado. É muito bom, cara. Ele trouxe aquele estilo de desenho que a gente tava acostumado, tipo Dudu e Edu, Johnny Bravo, pros tempos de hoje, sendo que com ideias muito mais legais. Então vamos continuar. Seria um tema legal. História em si do desenho tem que... De bobinho, mas ao longo que se acompanha, se percebe que não é tanto assim. Outra... que acho que seria bem legal, seria um podcast de apenas um show, né? Ou em inglês, o Regular Show. Que também, cara, é muito massa também, o Tio Panda. O Adventure Time e o Regular Show. O Regular Show seria outro desenho no estilo dele. É, exatamente, é no mesmo estilo. É muito massa. Ah, bacana, bacana. Ele eu não compro o HQ porque eu acho que não vale a pena, mas é porque também eu gasto muito dinheiro importando essa porcaria. Já gasta muito dinheiro. É muita grana, time, cara. Né, e eu tenho que esperar os pacotes, tá ligado? Porque se eu for comprar de um em um, isso é muito caro. Então, o Adventure Show, que é super bizarro e renderia boas discussões. Obrigado pela atenção. Bom, então a gente já tem o Tente aqui que viu Adventure Time. Eu sei que o Jim também acho que já viu Adventure Time. O Jim tem cara, ele gosta desse estilo de animações. Então, quem sabe? Eu acho hoje, talvez por falta de participante, talvez não estaria tão próximo. É igual do Lanterna Verde, né, cabeça? Eu adoro cutucar o cabeça, cara, não sei porquê. É alguma coisa dentro de mim. Todo mundo gosta. Então, vamos pro próximo e-mail. E esse tá gigante. Oh my God! Gigante. Então, vamos ler ele agora, que é o e-mail do Luiz Felipe, vulgo Luigi, né? O nosso Luigi do Dollars Cash e do Otacrazy. Então, ele fala aqui. Fala, galera do PXP, como vão? Muito pois bem, obrigado. Sempre quando tem um cast que necessito comentar, eu tenho que comentar. Principalmente da minha obra favorita e que eu respiro literalmente. Os que me conhecem sabem que DBZ pra mim é igual One Piece para o Mugi. Resumindo, sou muito fanboy da obra. Eu acho que muita gente é assim, né? Como igual, tipo, deve ser igual o Cavaleiro dos Zodíacos, né? Depende da época também que a pessoa... Dependendo da época. Estou chateadíssimo com vocês por não me chamarem pra participar. Ah, eu vi! Esse cara comentou no... Tanto porque o Caco nunca vai deixar gravar um podcast sobre tal tema. É, cara, o problema é que a gente saiu no tapa aqui já pra gravar esse podcast. Todo mundo queria gravar. Se sobrasse um lugarzinho aí... A gente chamava, mas como todo mundo queria gravar, a gente saiu no tapa. Enfim, tenho todos os episódios da série em DVD, estou assinando a nova coleção e tinha todos os mangás da Conrad, mas minha madrasta acabou jogando tudo fora. Caraca, velho! Caraca, velho, você deve gostar. Nossa, muito. Cara, eu... Sério, velho, não tinha Maria da Penha que me segurava. Qual é o nome da sua nova madrasta mesmo? Né? Da sua nova madrasta, com certeza, cara. Nossa. Mas o que importa é que não me chamaram para o cast. É, brincadeira de lado, tem algumas coisas como observação que vocês ficaram na dúvida. Foi que o Toriyama planejou até a Saga do Céu. Sim, e a Saga Buu, a Toei exigiu uma continuação, tanto porque foi uma saga exclusiva para a televisão e só depois foi para o mangá. Foi, eu tinha ouvido falar um negócio desse, mas eu pensava que ele tinha feito só até a saga do Goku pequenininho. Eu não sabia que ele tinha feito até a saga Cell, não. Outra coisa válida é que os Saiyajins não são uma raça maligna em si. Eles foram influenciados há anos pela família Frieza, e após o Vegeta descobrir o que houve com o planeta, ele decide se vingar de Frieza. Observação, o Mugen um Cash DBZ é algo injusto. Eu não entendi essa observação. Também não, cara. Uma coisa que tenho para falar é que vocês falaram que o Kuririn é inútil. Isso não é verdade. Lógico que não, ele serve para morrer. Exatamente, cara. Tanto porque em todas as sagas Z, exceto a Buu, ele tem sua importância. Na saga Saiyajin, ele acaba ouvindo das esferas do dragão de Namekusei. Se não fosse por ele, provavelmente não iria para Namek. E não conseguiria reviver Piccolo na saga Frieza. Ele foi de extrema importância para que Goku se transformasse em Super Saiyajin. Vamos combinar que o Gohan morresse não teria um tanto impacto, porque o filho de Goku sempre foi um pé no saco. Na saga Cell, ele tem uma importância mesmo sendo pequena, na qual ele poderia destruir os androides, porém acaba se apaixonando pelo Android 18 e assim não tendo coragem de matá-la. Bom, na saga Saiyajin, a história da Lua tem uma pequena lógica. Na desastrável saga GT, a Bulma chega a explicar a transformação do Ozaru, vem por raios bits, então aquele golpe que o Vegeta solta tem praticamente a mesma quantidade de raios bits que a Lua transmite para o Saiyajin para se tornar o Ozaru. Caraca, isso eu não lembrava, cara. Maluco? Tá bom, né? De DBZ pela sua infância, tá bom. Cara, é muito bits. Aí ele comenta aqui: a saga Cell teve sim sua relevância para a história do Gohan em si. Desde o começo da saga Z já sabemos que o Gohan tem um potencial enorme de poder que pode até superar o do pai, e o Toriyama decidiu focar nisso, fazendo o Goku passar a tocha para o filho e morrer para isso. É. O que foi desnecessário na saga seguinte, porque ele deixou de treinar. Então imagine a força que o Gohan teria se tivesse continuado o treino pós-Frieza. Enfim, esse e-mail ficou gigante, então vou deixar minhas considerações finais. DBZ é de grande referência para todos os mangás da Jump na atualidade, vulgo One Piece. Olha aí, cutucada no Mugi. Olha só. A série foi de extrema importância porque fez a Jump voltar às vendas, e muitos protagonistas de hoje são baseados no Goku. Ele termina aqui, né? Em si, fiquei muito feliz por vocês falarem sobre a saga Cell e concordo plenamente em tudo que falaram. E é por isso que eu acho a melhor saga de DBZ. Uma coisa que vale a pena citar é que, apesar da série ter acabado, ela continua até hoje sendo sucesso mundial. Uma das razões por eu achar que One Piece nunca chegará ao nível de DBZ é porque a série do Toriyama tem um sucesso não só no Japão, mas no mundo. O mundo todo tem um sucesso muito grande. O game Dragon Ball Hero que o Mugi citou, você não viaja na linha alternativa de Trunks, mas sim ele te ajuda a ir até o passado com quests especiais na saga do anime. Uma coisa importante é que nos games, três Saiyajins conseguem avançar até a terceira forma. Broly, Vegeta e Trunks. Os dois primeiros estão apenas disponíveis no jogo DBZ Random Blast 2 e o Trunks em Dragon Ball Heroes. Enfim, eu agradeço o tempo de vocês por lerem esse e-mail gigante que quebrou o meu recorde. Abraço. Eu acho que quebrou o recorde mesmo. Com certeza, cara. É gigantesco. Não tinha como a gente ler tudo, senão ia ser uma caixa de entrada só analisando o seu e-mail. Mas a gente, antes da gente gravar, a gente leu o seu e-mail tudo direitinho, a gente entendeu e a gente gostou e focou nas partes mais importantes do seu e-mail. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Sobre o Dragon Ball Z, esse é um anime que eu gosto muito. No passado eu gostava pouco devido às suas piadas. Elas são as que fazem dele um anime único. Para assistir e entender Dragon Ball Z, é um anime que requer senso de humor. Talvez não. E eu assistia Dragon Ball Z mais pela comédia do que pela porrada. Eu, cara, já via pela porrada. Eu via pela porrada, velho. Cara, tinha que ser porrada. Maluco, eu não tinha... Ah, cara, é muito bom. Porrada! É tipo o Didi, tá ligado? Porrada, porrada! Porrada! Aliás, sobre Dragon Ball Z, eu comecei vendo pela Band e depois fui ver na Globo. Eu também comecei assim. Acho que eu comecei no SBT. Assim, né? Eu comecei no SBT. Ah, pelo Dragon Ballzinho, né? Exatamente. Eu também. Aí o Dragon Ball Z também foi pela Band, que acho que muita gente foi pela Band e depois foi pra Globo, né? Pra TV Globinho. Acho que só viu no Cartoon mesmo quem tinha TV a cabo, né? Exatamente. Eu acho que naquela época meus pais não se importavam muito com TV a cabo. Acho que não tinha TV a cabo, não ia conseguir nem quisesse ver pelo Cartoon. Exatamente. E o único filme que eu vi no cinema é aquele da Árvore da Vida, que tinha o irmão do Goku. O irmão do Goku, não, eu vi... Que eu vi em um cinema perto de casa. Aliás, o pessoal das locadoras aqui de Vinhedo deve ter lucrado muito. Porque toda vez que tinha um filme de Dragon Ball, eu ia na locadora e alugava. Eu também fazia isso. Eu acho que era uma das poucas fontes que eu tinha em relação a Dragon Ball. Era a fonte da nossa época, né? Locadora. Locadora. Não existia internet, né? Que nem existe hoje. Aliás, Dragon Ball Z, eu vi tudo dublado e acho que até o filme da Batalha dos Deuses, que está prestes a sair, eu vou ver quando sair na versão dublada. Cara, eu acho que eu também vou, porque eu não consigo escutar a voz do Kakaroto em japonês. Não tem como, não tem como. É a voz do Soap, cara, eu não consigo, não combina com ele. Tem que ser o Wendell Bezerra. Tem que ser, cara. Ele é o Goku. Não tem essa o Goku. Coisa. Pra mim, quem faz o comercial do Netflix é o Goku. É o Goku, cara. É isso mesmo. Eu comprei o Netflix por causa do Goku. Fica a dica, Netflix me patrocina. Sobre esses problemas na transição do Dragon Ball para Dragon Ball Z, o que me ajudou foi um amigo meu que me emprestou um dos volumes do mangá na época do primeiro lançamento. E era um volume onde contava como o Goku derrotou o Piccolo da Daimao e como a Chichi se casou com o Goku. E aí eu entendi que esse era o final do Dragon Ball. Poxa, Seiji, eu não sabia que aquela irmã da Bulma, que o Kuririn namorava, é um filler. Eu não lembro disso. Eu não lembro nem que era a irmã da Bulma. Eu lembrava que era um filler. Porra, não é irmã, né? Ah, sei lá, é porque o Seiji é da época. O nosso ponto eletrônico acabou de dizer que não é irmã. Mas enfim, era um filler, de qualquer forma. E sobre as dicas, Indiana, Rocky e 29. Acho que o próximo cast será sobre filmes que nos marcaram. Caraca, esse cara tem acesso ao site, não é possível. Tá na hora da... Oh, tem que rever a segurança aí do Entei, velho. Falar com o Rods. O cara conseguiu acertar. Né? E ele acertou o título, cara. Isso tá errado. Mas porque... aí ele explica aí por quê. Porque Indiana Jones e Rocky Balboa são filmes marcantes. E o cast 29 é sobre algo marcante, games. Oh, o cara pegou nossa. Olha só, aí. Bom analista aí. Se você tá fazendo direito, muda pra análise de sistema, querido. Ou será sobre Brucutus, porque Indiana Jones e Rocks Balboa eram personagens de Brucutus. Olha aí, dá pra rolar um cast, não acha não? Seja, me manda no PVT pra gente fazer essa pauta de Brucutu. Eu quero falar sobre o ano que vem. Ano que vem, já foi prometido. E talvez possa ser um cast sobre atores de cinema marcantes. Olha, o cara deu umas opções massas aí. Cara, desgraçado, assistiu na mosca, velho. Acertou, O cara é bom ligando as coisas. Rafael Taira, segundo lugar no ranking. Amostrado. Mas eu acho que a gente tinha que começar a fazer uma nova política, né? Ou tipo, anda, tipo, cidade e idade. Sem cidade ou idade, o cara tá fora. Eu acho justo. Mas eu ainda não tô nesse nível de exigência. Também não. Só mandar os e-mails aí, gente. Tamo nós. Próximo e-mail é do Lucas Cachone. Ou Lucas Cachone. Cachone. Cachone. É o italiano, é o calzone, estereotipo, né? Beleza, galera. Aqui é o Cachone. Favor, ler com aquele sotaque italiano fajuto de estereótipo alérgico. Então, não, lê todo o e-mail. Lê todo o e-mail com sotaque, cara. É que eu não tenho sotaque italiano, eu não sou. Como não? O primeiro que eu quero dar era os parabéns, quase de um ano de podcast. Entendeu? Só fazer assim. Pode continuar. com tanta coisa. Continua, maledetto. Ma continua. Ma che? Ma che bene. Ma com tanta coisa, assistindo nas interwebs. É um feito manter o podcast por mais de um ano. Tema muito bom, muito bueno. Do programa, né? De Dragon Ball Z. Caraca, como é italiano? É tipo, Vegeta! Olha bem! Alguma coisa assim, né? Ah, não, isso é português. Eu sei que em espanhol, Kamehameha é um da Vitar. Nossa! Kamehameha era o nome de um presidente ou de um rei, governador de um povo lá que eu esqueci. Realmente, marcou a infância de muita gente, muita galera na casa dos 20 anos e comigo não foi diferente. Sou um adendo. Não sei se foi com vocês... Mas outra coisa que me pegou e fez Dragon Ball Z ser um marco na minha infância é o fato da Kunra de ter lançado os mangares aqui também no Brasil. Então tudo que eu não tinha visto no SBT, olha aí, ele também viu no SBT comigo, bom garoto. Acompanhava pelo mangá e via o futuro no Cartoon, esse daí era rico. Caraca, já tinha Cartoon na época, nossa. Também depois revia na Band Kids. Mas confesso que tinha muita coisa a ver com Kira, Akira, bons tempos, bons tempos. Akira. Akira. ainda não ouviu o podcast ainda, porque estava usando pouco tempo que tinha disponível para a maratona de Doctor Who. Caraca, adorei esse cara, velho. Ele gosta de Doctor Who, ele... Caraca, velho. Se eu fosse gay, eu casava com ele. Outra sugestão de podcast aí para vocês. Mas aí tem um problema. Eu acho que na staff toda, eu acho que eu sou o único que vê Doctor Who. Eu vi alguns episódios soltos. Complica, porque Doctor Who é cheio de easter eggs, e aí você tem que tem que seguir. Eu gostei, apesar de não entender muitas coisas. Ah, então, é porque no começo é assim, entendeu? Você tem que pegar a temporada de 2009, apesar de, tipo, eu tô esperando o especial de 50 anos agora, e eu vou começar a assistir os episódios mais antigos que tem na Netflix americana, tipo, os primeirões mesmo, tá ligado? Mas Doctor Who, tipo, ele não é tão complexo, mas ele é muito divertido, cara. Você pensa que não é, ah, série de garotinho. Não, cara, muito bom, uma série muito boa. Mas é naquela coisa, né? Tipo, eu acho que eu sou, assim como Adventure Time e Regular Show, o Doctor Who, que eu sou o único cara da staff que assiste. Então fica complicado fazer um monólogo, né? Mas quem sabe a gente não começa a assistir. A gente tá começando a assistir tanta coisa. Né? E é bom, cara. As recomendações dos ouvintes. Exatamente. Aí vão continuar o e-mail dele, né? Sem filtro essa semana, pois não tenho ideia do que essas coisas se relacionam. E no momento, também sem ideia de fazer o chute. Just for the lols. Oh, muito bem, meu amigo. Muito bem, grazie, Katia. Grazie, Katia. Valeu, Cacione, pelo... Cacione, né? Cacione. Cacione. Tem que... Valeu, Calzone, pelo e-mail. Ô, cara, esse sotaque deve estar massa. Tá uma mistura de brasileiro com italiano e nordestino, com paraense, com do sudeste, cara. Eu tenho uma sequência de sotaque no meu sangue que é absurdo. Isso vai ser muito massa na edição. Vai, bom, então, vamos pro próximo e-mail, então, que é do Domingos Coelho. Então ele manda a ficha completa aqui, né? Nome, Domingos Coelho, idade 26 anos, cidade Manaus, olha aí, Kuroki tá por aí. Olha só, procura o Kuroki, ele tá por aí, cara. Profissão, programador / podcaster, site Cast Wars, é o nosso parceiro, né? Exatamente. E podcast CaminoCast. Então, olha aí, cara, ele deve já ter mandado e-mail pro Nerdcast. Galera, muita nostalgia desse anime que amo até hoje. Eu assisti todos os episódios de Dragon Ball e Dragon Ball Z. Já o GT só assisti alguns. É entendível. Tenho todos os mangás que saíram no Brasil. A primeira edição pela Conrad. Joguei o jogo de PlayStation que vocês falaram. E sim, era muito repetitivo. E sim, era muito legal assim mesmo. Mas é claro, cara. É igual o Pacific Rim, velho. Você não precisa de premissa pra nada. Você só precisa de alguma coisa batendo em outra coisa. É perfeito. Porra. O jogo baseado na engine de CS eu nunca joguei, mas vi o pessoal jogando na Lan House. Eu joguei esse jogo aí. Eu nunca joguei, mas eu vi... É chato, é chato. Também. É chato. Ele é chato, ele é enjoativo. Parecia, de fora parecia legal. E ele é bugado. Porque, tipo assim, ele tentou fazer aquele estilo de MMO, tá ligado? Ele tentou dividir em duas classes. Sim. Que é tipo um guerreiro e um mago. Então, o guerreiro não tem Kamehameha, mas o mago tem, entendeu? Então, tem, tipo... É caidinho. Eu era super viciado neste anime. Na época de escola, era sensação e eu era um dos caras que mais sabia sobre o mesmo. Afinal, nerd sempre pesquisa e lê muito sobre o que gosta. Se vocês forem gravar um cast sobre Star Wars, The Uhtora Quest ou uma segunda parte sobre Pokémon, podem me chamar, pois gosto muito deste assunto. Um abraço e parabéns pelo cast. Estão muito legais e bem editados. Oh, obrigado, cara. Eu não edito nada. Obrigado. E se rolar um cast de Star Wars, a gente chama assim. Olha aí, né, é bom que... Acho que falta gente, né? Exato, é bom ter um especialista em Star Wars. Exatamente, porque a gente tem quem? A gente gosta, mas não tem nenhum especialista. Acho que tem o Cabeça. O Cabeça, se eu lembro bem, ele lê as comics. Eu li duas light novels, porque uma das minhas entrevistadas, que foi a Hydra, você... Link no post. Aham, sim. Ela me indicou, ela é super fã de Star Wars, cara, ela sabe muito de Star Wars e ela me indicou, eu li, gostei pra caramba, então... Eu não sou tão especialista assim, eu vi os 6 filmes... Eu só vi os filmes. O Seiji deve saber muito mais do que eu, o Cabeça, e é sempre bom ter alguém pra preencher vagas, né, de coisas que a gente não sabe, especialistas. E idem para a Doutora Quest, né? Então, muito obrigado aí, Domingos Coelhos. E Domingos Coelhos, não. É muito obrigado, Domingos Coelho. Coelho. Eu quero botar o cara no plural, cara. Várias coisas. É que o nome dele é no plural, o sobrenome é no singular. Aí fica estranho, cara. Bom, muito obrigado, Domingos Coelho. Vamos pro último e-mail, que o Pira vai ler pra gente. Ah, que delícia. Não me faz fazer com sotaque do sul, não, cara. É demais pra mim. Não precisa fazer sotaque do sul, não. Então tá bom, vou fazer sotaque é só falar normal. Então vamos lá. O e-mail é da Fernanda Fofonca, pra quem não conhece ela, nunca escutou um cast. Fuck you! Então, Olá, pessoal do Projeto X Podcast, sou o Fernando Fofonca. Bom, se o Tucano pode enviar um e-mail pro Nerdcast, porque a Fer não pode mandar. Exatamente, né, cara? Na regra então, não se aplica. A gente tá permitindo isso, mas é bom a pessoa não se acostumar muito. E agora, finalmente, vou ter um bem pontuado, porque se não for bem pontuado, ela nunca mais corrige as minhas matérias. Olá, pessoal do Projeto X Podcast, sou a Fernanda Fofonca, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo, designer e fazedora de spams. Ok, tá, Fofonca, bom saber disso. Ela faz spams no trabalho dela. Nasci no melhor país do mundo, vulgo Rio Grande do Sul, tá bom, como assim país? Oh, a gente barismo, tem que conversar barismo. Com... Ô, barista. Atualmente moro em São Paulo. Dragon Ball Z definitivamente é o anime mais marcante da minha infância. Sério? Não sabia dessa não. Tu sabia dessa, Tchupana? Diz que não sabia que tu ia apanhar. Pior que eu sabia. É uma lembrança muito nostálgica. Eu e meu irmão chegávamos correndo da aula da natação para assistir na Band. Aliás, nós íamos a pé para essas aulas e no caminho sempre discutíamos como seria bom poder voar ou se teletransportar para aula. Caraca, se eu pudesse me teletransportar, mais de 50% dos meus problemas iam ser resolvidos. Além voar, disso... Voar jamais de 50%. Ah, mas voar eu tenho otite, cara. Se eu chegasse numa altura que eu não sabia onde eu tava, ia estourar a porra toda. Teletransporte é mais rápido. Desintegração molecular. Muito melhor. Além disso, comprávamos a revista Ultra Jovem. Nela, haviam diversos spoilers do que acontecia na história. Por exemplo, lembro de ler que o Gohan se casava com a Videl e Quenta ainda passava a saga do Freeza na TV. Caramba, isso é uma sacanagem, velho. Um spoiler brutal desse, tá ligado? Sem contar... os tutoriais de como desenhar os personagens. Ah, é aqueles tutorial. Faça uma bola, faça uma linha na horizontal e uma na paralela. Desenhe os traços completos, tá ligado? Tipo, tava o Goku feito já com sombra a porra toda. Não, e eu lembro que eu gostava de comprar Ultra Jovem justamente pra desenhar, mas eu não usava os tutoriais. Eu gostava de desenhar na raça mesmo. Caraca, tipo, sabe uma coisa que eu gostava da Ultra Jovem? É a parte final das mensagens onde o pessoal mandava os desenhos. Eu ficava comparando uns aos outros. Eu achava muito legal isso. Onde aprendi a desenhar o Super Saiyaman, que na época eu achei que tinha ficado foda, mas com certeza ficou uma grande bosta. Sim, com toda certeza eu tentei voar junto com a Videl e foi triste descobrir que não podia. Infância. Always fucking you from behind. Agora, tem uma confissão. Um dia fomos... ela voou, é isso. Um dia fomos visitar meus avós e estava passando Dragon Ball Z no Cartoon Network. Caramba, outra rica, velho. Parem, eu não tinha TV a cabo. Na casa da avó. Vovó. Estava passando a saga do céu, mostrando o Gohan super mega ultra poderoso. Primeiro, foi um baita spoiler, pois a Band estava bem atrasada em relação ao cartoon. Mas vamos à minha confissão. Eu me apaixonei pelo Gohan. Tananana, tananana. Eu lembro que eu queria casar com o Gohan. Então, tio Panda, vamos conversar aí, cara. Então. Vamos botar isso no divã aí. Eu queria casar com a Rosa. Porque ele era extremamente foda. Muitas risadas que... alguma coisa assim. Coisa de criança. Enfim, o Gohan é meu personagem favorito e por isso que eu odeio o GT, pois deixaram ele um bosta. Caraca. Véio. Eu concordo. Concordo. Acho que foi com Dragon Ball Z que eu comecei a perceber que era excluída do mundo das menininhas, né, entre aspas. Nenhuma guria da... não, guria não. Vou falar boyzinha, que nem falo aqui na minha região. Nenhuma boyzinha da minha turma curtiu Dragon Ball Z. Ótimo episódio. Realmente gostaria de ter participado, mas ia ser complicado, considerando que todo mundo da staff também queria, tá vendo o que a gente disse, ó? Até eu, cara, que sou tipo... eu sou tipo estagiário, half time period, tá ligado? E eu queria participar. Estou mandando esse e-mail, pois Dragon Ball Z merece, e com as aulas voltaram, não vou poder gravar um caixa de entrada falando disso. Abraços. Então a gente tá falando por você, Fê. É isso aí. Então, é isso aí. Esses foram os nossos e-mails. É. E vamos mandar um abraço pra galera que comentou no podcast número 50 de Dragon Ball Z, né? Então vai aí um abraço para o Vinícius de Azevedo. O Richard Soares. O Tryanaut. O Fudin. O Thiago Monteiro. E o Arucas. O Arucas, que parece... o nome dele me lembra Arapuã. Não sei. Caramba, quem, o do Fudin... quem lembra da Arapuã, me... manda um comentário. Comenta aí. Eu lembro da Arapuã. Cara, eu não lembro disso, velho. Sério mesmo, eu tô fazendo esforço, acho que pra não lembrar. Mas o Fudin, ele parece o alter ego do Din. Din, para de comentar. pode ser, quem sabe. Né? Eu não sei. E também um abraço pro Koga War, que ele mandou um comentário muito legal aqui, né, falando de Dragon Ball, da nostalgia. E ele manda um parabéns pro Projeto X Podcast, né, pela marca significativa. E ele fala que é nítido o amor e o carinho que todos da staff têm em fazer o podcast e o respeito que a gente tem com o ouvinte, né, que é muito bom lembrar disso daí, né, que é um respeito que a gente tem. Exatamente, cara. É exatamente o que eu falo. Eu brinco pra caramba, às vezes eu falo que eu não me importo, mas, cara, se não fosse pelos ouvintes, não existia isso. Não tinha, a gente ia fazer pra quem? Pra exatamente, ninguém. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse contato, cara. O problema é que, muitas vezes, quando podcasts crescem, eles esquecem isso. Isso é muito errado, cara. Você sempre, como se você for trabalhar, você sabe que você sempre tem que estar perto do seu usuário. Tem que entender o que ele gosta, o que ele não gosta. Você tem que estar preocupado com o feedback dele, porque isso é o que vai fazer você crescer e melhorar. Exatamente. E ele fala que é muito legal o carinho e o filtro na hora de escolher os temas, o planejamento dos participantes, o respeito que vocês têm com o pessoal que acompanha o Projeto X. Então é isso. Obrigado. Aí. Eu queria mandar primeiro um obrigado pro Koga War. E é isso aí, cara. Eu acho que o ouvinte é o nosso, é a nossa recompensa, né? Exatamente. São vocês ouvintes, é o feedback que vocês dão, falando que a gente tá agradando, que é o que a gente quer fazer. Além de agradar a nós mesmos, né? Gravando podcast, que a gente é uma parada que a gente gosta, que a gente faz com muito carinho, então a gente espera que fica bom e que vocês também gostem, né? Mas obrigado pelo comentário, hein? Não só pro Koga, mas pra todo mundo que comenta. Valeu mesmo, cara. Isso é um apoio muito forte que vocês dão. Esse é o nosso, a nossa recompensa ao feedback, né? Tanto pros podcasts quanto pras matérias. A gente sempre espera. E também pra gente saber se a gente tá agradando ou não, né? É, exatamente. A gente não pode vir com a prepotência de falar, não, a gente vai agradar se fizer isso. Não, quem vai falar se a gente vai agradar ou não é o ouvinte. É o ouvinte. Exatamente. E a gente tem um último recado aqui dos ouvintes, né? Que é um recado do Show das Poderosas, que mandou pro Cabeça um prepara a cabeça. Ah, cabeça. Você pediu, cabeça. Você pediu, agora você vai ter. Você vai ter. Bom, então vamos sinalizar aqui o caixa de entrada com as dicas do podcast. Exatamente. Então, primeiro a gente vai comentar das dicas do podcast anterior. Aliás, das dicas anteriores desse podcast, que vocês viram que é o podcast sobre filmes que nos marcaram, né? A dica é Rock, Indiana e 29. Que o Rafael Taira, ele matou muito bem, né? A do Rock e do Indiana. E Indiana se refere aos filmes do Rock e do Indiana Jones, são filmes marcantes para muitos aqui. Exatamente, cara. Rock Balboa e Indiana Jones. Discursos motivacionais e aventura. E ele interpretou muito bem o 29, que é referente ao nosso podcast 29, Games que nos marcaram. Exatamente. Que acho que foi a melhor relação que a gente conseguiu fazer pra deixar mais fácil pra vocês aí. Pra vocês. Não mais fácil, mas mais lógico, né? Tipo, mais lógico, exatamente. Exatamente, cara. E o Rafael Taira, ele conseguiu conectar isso. Cara, foi muito bacana mesmo como ele fez. Muito bem. E vamos para as dicas do próximo podcast agora, né? Então, diga as dicas, ô Tenshi. As dicas são... Bola número 1, Monarquia. Bola número 2, Futuro. Bola número 3, 52. Cara, isso, como assim bola número 3, 52? Cara, demite esse cara. Esquece, como você é burro, cara. Você só faz burrice. Mas enfim, então essas são as dicas para o próximo podcast: Monarquia, Futuro e 52. Deem os seus palpites. E Rafael Taira, você tá proibido de acertar esse. Eu vou banir seu IP, cara, se você acertar. Sério mesmo, fica a dica aí. Fica a dica, mas de qualquer forma, chute. Chutem. Pode chutar. E... participem, cara, participem. Eu vejo, tipo, a tabela é grande, mas tem tanta gente que não participa, vocês estão perdendo. Que vocês vão perder o prêmio que vocês vão ganhar. Então, participem, tentem acertar, ainda dá tempo. Deem as suas dicas, deem as suas dicas. Então é isso, galera. Falou. Falou e fiquem com Deus. Good time, I don't wanna stop it.